what's right. Fight for your life. When it comes crashing down and it hurts inside. Seja bem-vindo ao podcast do Portal da Luta Livre, edição especial. Eu sou Marcos Amaral, sejam muito bem-vindos. E olha, é o seguinte, muita gente mandou e-mail pra gente perguntando onde estava o podcast, que todo mundo tava com saudade de ouvir. É, a gente tava fazendo um pequeno recesso, mas já estamos de volta e, lógico, voltamos em grande estilo com uma edição especial, muito mais de uma hora de duração, porque até tem coisa que não ia caber numa edição comum e a gente decidiu então prolongar fazendo essa edição especial muito mais longa, trazendo para você muito mais coisa bacana e, lógico, quem sabe respondendo a muitas questões aí. Para começar esse podcast, Igor Lopes e Renan Pacheco conversaram com Kristen Charles, que é o responsável pelo documentário Muita Luta, é um documentário nacional, está em fase de produção e vai falar sobre a luta livre nacional, o passado, o presente, o futuro, mostrando aí a batalha dos guerreiros da luta livre nacional para continuar na ativa, as dificuldades, como que funciona, os bastidores, os shows, a montagem do ringue, tudo. Você vai acompanhar nesse documentário. O Kristen, lógico, um fã de luta livre, veio conversar sobre luta livre com a gente. Também teve a presença do Jefferson, que é moderador da comunidade WW Brasil, uma das comunidades mais antigas sobre WWE feita por brasileiros no Orkut. E Irã Santiago conversou com Michel Serdan em uma entrevista de mais de uma hora, onde o Michel Serdan respondeu absolutamente tudo. Ele falou desde WWE no SBT, aqueles rumores de que volta ou não volta, será que vai, será que não vai. Falou também sobre Gigantes do Ringue, os novos projetos da equipe dele. Também comentou sobre as últimas declarações feitas pelo Xandão para o blog Get Ready to Rumble. Enfim, tem muita coisa que você vai com certeza querer ouvir aqui nessa edição. E lógico, a estreia da ROH na TV, a gente também falou um pouco sobre isso. Tem também as notícias, tem muita coisa bacana. Olha, essa edição está imperdível. Uma edição longa, mas olha, vale a pena você acompanhar. Baixe ela para o seu computador, se você não quiser ficar ouvindo ela inteira de uma vez, e aprecie com moderação. Vamos dar início com Igor Lopes e Renan Pacheco, conversando com Kristen Charles e também com o Jefferson da comunidade WW Brasil. Vai aí, Igor! Olá pessoal, bem-vindo a essa edição do podcast do Portal da Luta Livre. Hoje eu trago aqui algumas visitas diferentes para nós. Contamos aqui com o Kiwell, vamos tratá-lo aqui como Jefferson, fica mais fácil para todo mundo. Dê sua boa noite, Jefferson. Opa, boa noite pro pessoal aí. Eu não sou o sobrinho do meu Máscaras. E estamos também com o Kristen, que está tocando aí um documentário Muita Luta, que fala da luta livre nacional. Boa noite, Kristen. Boa noite, Igor. Boa noite aos convidados aí. Boa noite a todo mundo que estiver nos ouvindo, né? E o nosso amigo Renan tá aí para dar esse apoio pra gente, essa força que ele sempre tá aí comparecendo conosco. É isso aí. Mais uma vez o pessoal aqui gravando podcast. E vamos tentar preencher o buraco que causou o nosso amigo Marcos, né? É, vai ser difícil porque ele é grande e largo, então vai precisar de muita gente para cumprir um buraco daquele tamanho todo. Mas podemos tentar. Eu não consigo. É, eu particularmente também não. Precisaria de uns 10 de mim, porque eu sou pequeno, então eu precisaria de muitos Igors para cumprir aquele espaço todo, né? Bom, então hoje vamos tratar um pouquinho de nós, as nossas perspectivas e opiniões sobre o que vem acontecendo no wrestling ao longo dos anos e tudo que vem se passando. E uma grande ferramenta responsável pela, até mesmo pelo podcast e pelo portal e toda essa gama de todo esse espaço que o wrestling ganhou no Brasil, a gente deve à internet. E o Jefferson tá aí, ele que acompanha a comunidade WWE Brasil há um bom tempo. E eu queria que ele falasse um pouquinho da comunidade, como é que é o esquema dos moderadores, que ele a gente conhece como moderador carrasco, né, que espanca todo mundo, xinga todo mundo. Eu que isso. E nós somos os chatos da comunidade, o Christian também já observou algumas situações que a gente passou por lá. Queria falar um pouquinho em cima disso, nessa parte da comunidade. O que, que vocês têm a dizer aí pra gente da importância da internet nessa evolução que o wrestling tá tendo? Bom, a WWE Brasil tá aí desde 2004, eu tô lá desde 2006, que foi quando a comunidade começou a crescer no wrestling, né? Porque antigamente o pessoal só falava de... Era como qualquer comunidade por aí, mas a partir de 2006 aí a gente deu uma levantada na comunidade aí, entrou o pessoal como moderador e tamo aí, tocando a comunidade, falando de muito wrestling. Hoje a comunidade, o que a gente menos fala lá na comunidade é sobre WWE, né, apesar do nome da comunidade. A gente fala do wrestling em geral, muito pururezo, muito, muito circuito indie. E é isso aí, e a o pessoal tá lá colaborando. E a gente tá conquistando espaço da BWF na porrada, né? Que já trocamos só iscas com o pessoal de lá, né? Opa! É, então, e acho que é importante comentar que assim, o legal foi essa diferença, porque antes era totalmente WWE. Só se via falando de WWE e de uma hora pra outra deu um boom. Entrou um pessoal como nós dois, o Renan, o Christian, pelo que me conta, só dá uma olhada de vez em quando e não comenta muito. Mas entrou um pessoal com umas ideias e visões diferentes que fizeram essa mudança no foco de tudo, né? Sim, sim, o Matheus colabora muito, o Leon, o André, todo mundo colabora, o Cruz também colabora, ele é mais pelo lado do wrestling feminino, apesar dele não ser feminino, eu acho. Ele não é, aparentemente não, né? Mas... Pelo que eu conheço, não, mas é por aí. É, ele causa um pouco de impressão meio torta, né? Acho que ele não vai gostar desses comentários, mas deixa quieto. Ô Igor. Manda, Christian. Eu acompanho a comunidade e, na verdade, ela faz um serviço muito interessante pro tipo de usuário que eu sou da comunidade, né? Eu dou uma passadinha nos reviews dos shows, né? E muitas vezes eu acabo baixando o programa e vejo uma ou outra determinada luta pelo que eu li no review. Uhum. Hoje eu não tenho aquela necessidade de ter que acompanhar, poxa, tu vê o Kevin Nash veteranaço lá, uma luta chata, entendeu? Dá pra você fazer uma triagem, você baixar o programa e ir direto ali no filé da coisa, entendeu? Então eu acho importante isso, né? É, justamente, você vai direto ao ponto que você gosta, que você quer acompanhar, né? Eu queria só antes, assim, vamos... antes do Christian dar continuidade na opinião dele, eu queria deixar claro, assim, que não querendo colocá-lo acima de ninguém, mas... Nós temos esse tratamento especial com wrestling, sempre estamos nos motivando, indo atrás de coisas diferentes. Só que o Christian vem fazendo um trabalho em cima da luta livre nacional e também da mundial que ele conhece, para tentar levar-nos ao auge de novo, né? E eu queria que você se apresentasse assim, de uma maneira um pouco mais o lado profissional e também o que te levou a trabalhar com a luta livre, né? Vamos lá, Igor. Então, Igor, eu sou formado em audiovisual, né? Tenho experiência na área com publicidade, videoclipes. E, na verdade, eu me calejei bastante com videoclipes, né? Aí eu acabei fazendo um trabalho com cinema, depois que criei a minha produtora, Charles Universo, né? Produzi um curta-metragem e produzi outro. E falei, poxa, agora eu tô calejado, acho que vou fazer um longa, né? E já venho estudando a ideia de se fazer um projeto sobre a luta livre nacional. Já faz porque... Ô Igor, tem uns 2 anos já, né? Uns 2 anos, porque da época que a gente começou a conversar, sim. E vim pesquisando durante todo esse tempo aí e encontrando cada vez mais material sobre. E aquilo foi me deixando mais apaixonado, porque até ia falar com o Jefferson. Eu, com meus quase 30 anos de idade aí, tive a iniciação na luta livre um pouco diferente dos demais. Por quê? Porque eu conheci primeiro a luta livre brasileira para depois ter contato com as coisas de fora, né? E foi o meu principal interesse. Eu me senti na propriedade de trabalhar com um tema que eu conhecia, né? Uhum. Aí fomos entrando em contato, a conversa foi rolando, foi evoluindo. A BWF abriu as portas para a produção do documentário. O Igor já deu uma olhadinha em algumas coisas que a gente vem trabalhando, vem captando. Tem coisa boa pra caramba. Então, Igor, é um material muito interessante. Eu vejo que, por exemplo, temos 10 horas até então de material bruto captado, né? Isso daí, cara, já dá um trabalho pra você fazer um teaser trailer. Eu penso como será isso daqui a um ano, quando eu tiver captado tudo que eu quero, entendeu? É essa a minha preocupação. Então é um trabalho responsável mesmo, e você tá vendo a batalha, né, Igor? Eu tô conseguindo acompanhar algumas coisas quando eu vou aos shows, e também no BWF Combat tive a oportunidade de estar com a sua equipe, com você. E é impressionante, assim, porque eu mesmo cheguei a desacreditar, eu te contei isso. Algo até meio estranho, mas eu cheguei a desacreditar que alguém tinha essa vontade de fazer uma coisa dessa. E eu me sinto, tipo, vivendo um sonho, porque finalmente vamos fazer alguma coisa pela luta livre nacional, né? Não, realmente. E há de convir também, né? Há de citar que uma pessoa muito importante no desenvolvimento do longa, que é a minha produtora executiva, Ana. Porque sem ela, cara, não teríamos dinheiro nem pra gasolina, se você quer saber. Sempre tem que ter mulher na parada, né? Senão a coisa não... Se tiver uma mulher pra pôr as rédeas nos machos, a coisa não flui. E o Igor, o Igor a conheceu de perto, viu? Ela é uma profissional excelente, cara. Ela me coloca nas rédeas ali. Ela é incrível. Então E é guia turística, porque a gente costuma se perder nas viagens, mas ela encontra todo mundo. Poxa, tu vai me contar isso daí? Você vai queimar meu filme, cara? Não, você tem que se preocupar em produzir bem, não em dirigir e achar localidades, né? E a Ana, cara, a Ana, ela tá sendo fantástica, porque o Igor sabe que tem muitas surpresas surgindo aí, né? A gente tá fechando com a distribuidora aí. Ó, com o material que nós captamos, a Ana colocou embaixo do braço, foi brigar aí. Tem distribuidor interessado em fazer aí um lançamentinho comercial, se Deus quiser, e vai dar certo. Em São Paulo, e no Rio, pelo menos uma coisa modesta, mas, poxa, pra já começar a divulgar o filme, né? E, pô, tem muita coisa vindo aí do documentário. O Igor já tá sabendo, ele tá segurando. Eu já li bastante coisa, já falei bastante coisa, mas é como eu já disse, esse mundo da internet é perigoso e eu não posso soltar. Tudo bem que o Christian me achou pela internet, foi até algo meio do nada, me apareceu um louco no Orkut falando, não, eu quero fazer um documentário de luta livre. Tinha acabado de vir de Portugal, cara. Eu tinha trabalhado em alguns videoclipes lá, até daquela banda Múspio, tinha trabalhado, cheguei de Portugal, a primeira coisa que eu fiz foi entrar em contato contigo, tu lembra disso daí, meu? Lembro, foi exatamente por isso, chegou um doido me falando, olha, vim de Portugal, quero fazer um documentário de Itália, viu? Quê? Tipo, aquela cara, aquela interrogação no rosto, mas a coisa foi fluindo e finalmente chegamos aqui, e tô vendo que é um trabalho realmente muito sério, e eu queria saber do Jefferson e do Renan, a opinião de vocês quanto a isso, porque a gente começou falando de internet, só que um relaciona o outro, porque o Christian vendo a opinião de todos, vendo o que a internet nos traz, e com o amor que ele tem pelo Luta Livre, está fazendo isso crescer. E a internet, que é o meio por onde todos nós nos conhecemos e por meio de onde todos estão ouvindo o podcast, está fazendo tudo isso com a Luta Livre pra gente, né? E vale citar ainda, viu, Igor, que eu tô envolvido também na gravação do programa da TV, né? A gente tá em conversas aí, né? Então, o programa da TV, a gente tá com... Já tem bastante coisinha solta já pro pessoal, já sabem que vamos estrear. O Bob já deu até dias e horários, mas não sei se conver a gente não, não, aqui. Não. Qualquer coisa o Marquinhos coloca uma nota oficial no podcast ou até no Portal da Luta Livre num post especial. E fique ligado no BWF Combate, né? Vamos vender o nosso peixe também. Mas é isso aí, estamos todos caminhando junto. Até o Renan pode comentar um pouquinho disso, porque a federação favorita dele, né, a Ring of Honor, entrou pra televisão agora, dia 21 de março, estreia a primeira edição. E tipo, caminhou praticamente igual a BWF, mais ou menos na mesma época. Estamos conseguindo um esqueminha que acho que é o sonho de todo mundo, que é colocar seus astros na TV pra brilhar a nível nacional, né? Pois é, uma coisa que tu consegue chegar com os próprios pés. Eu acho uma coisa incrível chegar até esse patamar. Coisa que poucos conseguem, principalmente nos Estados Unidos, que o negócio é mais competitivo, é mais monopolizado. E no Brasil também é diferente, né? A cultura é diferente, as pessoas têm aquele outro pensamento sobre o wrestling, alguns acham que é brincadeira, outros acham que é palhaçada, coisa de circo, enquanto o pessoal lá que está no ringue faz seu trabalho e eles fizeram bem o trabalho e chegaram onde estão hoje. E vale lembrar que assim, não é uma coisa fácil de se fazer, né? Chegar na televisão, acho que o Jefferson pode comentar um pouquinho disso e o Kristen também. É uma coisa extremamente complicada, não basta apenas ter dinheiro e falar, não, esse é meu produto e eu vou pôr. Tem uma longa caminhada até lá, né? Tem que lutar muito, tem muita boa vontade, né, pra ouvir não, né? Tem que saber ouvir não, primeiro porque não é a primeira resposta que você ouve, nunca vai vir uma coisa na mão, né? Você chegar com uma ideia e alguém vai aceitar de primeira e sempre... E principalmente no Brasil, né, que é uma mentalidade diferente das pessoas, né, com a luta livre. Ainda acho que é, como o Renan falou, acho que é brincadeira, acho que é circo, né. E eu acho que o bom da BWF é que é a intenção de mudar essa ideia, né, de mostrar que ali é divertir as pessoas, mas que é trabalhado com muita seriedade e que é com muita luta que o pessoal tá tentando chegar aí, né? Levantar de novo a luta livre no Brasil, que é o mais importante, né? É, você chegou a acompanhar alguma coisa de luta livre nacional antes de deixar o país, ou Jefferson? Sim, sim. Eu acompanhei o trabalho do nosso amigo Michel Serdan, né? Eu cheguei a ver, né, ao vivo. É, eu também fui. E... Claro, nos anos 80 eu acompanhava muito aqui no ginásio em Cubatão. Tinha muito show de luta livre, com a Múmia, com o Hulk, com a Caveirinha. E o pessoal ia lá, gritava, tava sempre lotado, pagava pra ver aquilo, né? Então, o público gosta da luta livre. O público gosta, e isso que é o importante. Eu recebi vídeo do show que teve em Cubatão há pouco tempo agora e tinha um público legal. Claro que as crianças, né, foi uma loucura e o público gosta da luta livre, o pessoal se diverte e eu acho que é isso que tem que se apostar. O legal que eu vejo na BWF em termos de pensamento é algo que eu venho batendo na tecla já faz um tempo, cara. É você formatar a luta livre brasileira como produto, cara. Isso é um produto de entretenimento, não mais do que isso. Eu acho que é isso que pode fortalecer e colocar novamente em evidência a luta livre, cara. É isso que a gente precisa, seria uma seriedade, um lado um pouco mais profissional, só que não visando um espetáculo bem feito, que isso acho que o Bob Jr. já faz com uma grande vontade, já faz com tudo que ele pode, tudo que é viável para ele, porque a gente sabe que necessita muito mais do que boa vontade para fazer os lutadores fazerem o melhor deles, mas é aquela coisa, dependemos de muito mais para evoluir e para chegar nesse ponto comercial, precisa de investimento de várias partes, né? Exatamente. E aí, Igor, que entra a ideia de ter um grupo de pessoas, né, ou uma ou outra pessoa que tenha esse interesse de formatar o produto, de brigar por parcerias que façam sentido, entendeu? Por exemplo, não adianta um show... Eu penso assim, eu acho que a dificuldade maior é uma marca ter o interesse de associar a sua marca mesmo com a luta livre brasileira, né? Então, como que você faz isso? Com trabalho sério, com trabalho de qualidade, com trabalho aos poucos. E eu vejo esse interesse da BWF. Hoje, principalmente, eu acho que é a principal federação que tem no Brasil que está pensando dessa forma, que a luta livre precisa ser formatada como um produto e que seja vendável. Isso eu achei genial desde o primeiro instante quando eu conversei com o Bob. Recebo críticas, não só eu, mas muitos recebem, porque fala, não, comenta muito de BWF, fala-se muito de BWF, mas nunca tem nada a mostrar. Gente, não tem como a gente simplesmente desembolsar, porque a gente não ganha nem para fazer realmente os shows e tudo mais do jeito que é feito. Não temos como desembolsar toda essa tecnologia que, graças a Deus, o Christian está correndo atrás agora com a gente, para estar levando esse material a vocês. Infelizmente, não é uma coisa que depende só de vamos pegar uma câmera fotográfica e filmar de qualquer jeito. Não. Se é para passar um trabalho, que seja bem feito. E muitas vezes é conversado, é chamado gente para ir aos shows e não vai. Infelizmente fica uma coisa, temos que fazer o show dentro do que a gente pode, né? O que acho que atrapalha um pouco do conhecimento por parte de quem nunca viu. O que eu vejo é o seguinte, viu, Igor? O pessoal tem essa dificuldade mesmo de entender. Por exemplo, eu vou dar um exemplo simples. O documentário está sendo feito da forma de baixo orçamento, né? O Igor tá vendo que eu tô com a equipe técnica reduzida, existe a dificuldade e tudo. E mesmo assim, existe um custo por dia para se fazer o filme que gira em torno de R$ 1.500 e R$ 1.600 por dia filmado, né? É óbvio que é coisa que não, o Igor não precisa saber, o Bob não precisa saber, então, mas esse é o custo que o filme tem. Isso porque existe ainda a parceria com a BWF, muitas vezes... eu tenho a ajuda interna de vocês aí, em termos de, por exemplo, as imagens dos lutadores, acaba ajudando aí a ter esse custo enxuto. Mas, poxa, você tem que pagar o profissional que tá lá para iluminar, o profissional que tá lá com a câmera, entendeu? Você tem a alimentação, você tem a... Então, para se filmar com qualidade um show de luta livre, cara, né, o cara colocar a câmera lá e ver as imagens acontecerem, não. Existe iluminação, existe toda uma estrutura, e o Igor vê isso daí, viu de perto, para transformar, para criar imagens interessantes, entendeu? Eu tive o prazer de participar, até, diga-se de passagem, mas a questão principal seria isso. O pessoal acha que é simples e fácil fazer uma coisa bem feita, não é. Não depende só de quem está em cima do ringue, não depende só de quem vai pagar ou deixar de pagar, quem vai receber, depende de muitas coisas, são muitas coisas envolvidas para mostrar um material de qualidade. E eu acho que, por mais que a gente esteja focando um pouco só na BWF, é um trabalho que está sendo feito por trás dos bastidores, muito sério, só que ainda não está conseguindo externizar isso, ainda não está conseguindo mostrar para vocês, para todos, né? Até eu também tenho essa super curiosidade de ver do que somos capazes. Espero que a partir desse documentário, da televisão e de tudo mais que a gente está correndo atrás, cresça de uma tal maneira que quem já respeita passe a amar, e quem não gosta passe pelo menos a respeitar, para depois criar um sentimento um pouco melhor pelo esforço e trabalho que todo mundo aqui faz, né? E é muito difícil, né? Porque não é só o Brasil, não se investe em boxe, não se investe em esporte olímpico, a gente não vê nada disso na TV, só vê futebol, né? As pessoas não querem investir em futebol. Então é muito difícil buscar esse investimento em outro de modalidade, assim. Porque as pessoas não querem, só querem ir pelo lado fácil, né? Então é muito importante te frisar isso, porque quando a gente vê mesmo na comunidade lá, eu já vi o Igor discutir com um monte de cara aqui, cadê os vídeos da BWF? A luta livre no Brasil é uma porcaria, porque tal e tal, e blá blá blá, mas a pessoa não sabe o quanto os caras estão brigando, né? Pra colocar isso no mercado aí, fazer a coisa crescer. De maneira, digamos, no mínimo apresentável e sustentável, porque para apresentar qualquer merda a gente já viu acontecendo e acho que não precisa nem comentar, né? Viu no que deu, né? Justamente. Mas só que eu digo uma coisa para você, viu, Igor? Para pensar. A gente já viu merda, mas merda realmente em exibição na TV, certo? Uhum. Cara, há de convir que foram programas que mesmo em suas limitações deram audiência, o que significa que existe público que gosta da luta livre brasileira, que assiste a luta livre independente do horário. Tivemos programas passando quase uma hora da manhã e dando audiência no horário. Então o que eu penso é o seguinte: se você conseguir, o futebol, investe no futebol, por quê? Porque, cara, existe público que assiste futebol. Entendeu? É simples isso daí. Então, por exemplo, tu fez um programa, certo? Com a dificuldade. Você colocou a Luta Livre lá. A Luta Livre tá bombando, tá dando audiência. E dá. É um programa, é um produto que o povo brasileiro gosta. Tem diversas coisas, diversas nuances que o povo brasileiro se identifica. Colocou lá, deu audiência, bicho? Os parceiros vão aparecendo naturalmente, entendeu? O que eu acho é assim, tava faltando pontapé inicial. Pontapé inicial foi dado. É a hora de saber aproveitar o momento e fazer algo de qualidade. Não adianta você ter o espaço e fazer algo com a qualidade duvidosa, porque por mais que dê audiência, a vida útil é curtíssima. A ideia é justamente, a preocupação é fazer de uma maneira que, infelizmente, não é possível, mas agradar a todos. Nem sempre a gente vai chegar no ponto máximo do Renan gostar de todas as lutas e do show inteiro, do Jefferson gostar de toda a produção, do próprio de você mesmo e de mim, que vamos estar na produção, gostar de tudo que foi feito. Mas essa coisa é justamente esse fato. Temos centenas e milhares de pessoas que vão acompanhar e cada uma vai gostar de um pouquinho. Então, tudo tem que ser feito da melhor forma possível, porque, como você disse, o público está aí, o público vai saber apreciar o que ele gosta e entender ou passar a apreciar o que ele um dia não gostou ou gostava, mas não dava tanta importância como outras partes do programa, né? Saindo um pouquinho do assunto BWF, televisão, Luta Livre Nacional e tudo, queria comentar com o Renan do caso agora que a gente está com a Ring of Honor na entrou para a TV, já fez as gravações e tudo mais, e está tendo um problema, uma dificuldade que o pessoal está vendo, que é da bucagem, que falaram que a bucagem da Ring of Honor teve uma mudança. A bucagem seria o jeito que é feito o show, o script e tudo mais, para quem está nos ouvindo e não sabe. E eu queria saber da opinião de todos, se acha que realmente há a necessidade de um formato diferenciado para a televisão, ou se cada federação pode seguir sua linha e batalhar pelo que acredita e conseguir o sucesso assim mesmo. Olha só, lá na ROH o negócio é o seguinte, eles fizeram uma mudança assim, digamos, quem vê sabe o que aconteceu, quem não vê não vai saber. É o que aconteceu nos DVDs, nos shows desse ano que foram gravados em DVD. Tiveram algumas lutas repetitivas aí, as fields não evoluíram muito, e aí alguns fãs ficaram meio desapontados. Mas aí na gravação do show de TV, voltou ao normal, tiveram algumas lutas novas, algumas coisas que o público até aprovou, pelo que eu li pelos spoilers. Mas o show eles não mudaram em si, as lutas no show, o estilo de luta, e sim eles tentaram fazer algo mais puro, sabe, diminuir o tempo de comercial, até que o programa vai ser 55 minutos só de luta, não vai ter promo, não vai ter essas coisas assim pra interromper. Então o estilo vai ser praticamente a mesma coisa que se assistia num DVD, mas só que vai ser um programa de uma hora semanal. Eu acho que naturalmente vai ter que se adaptar à TV, sim. Eu não acho que mantenha esse estilo por muito tempo, não. É outro tipo de produto, viu? Eu não vejo a Ring of Honor com o mesmo estilo. Se quiser ter sobrevida na TV, vai ter que se adaptar, vai ter que ter mudança, sim. Eu acho isso até natural. Agora, tem que saber fazer essas mudanças, saber adaptar. Usar as dificuldades que terão na mudança, principalmente questão de estilo, sobrepujar isso com criatividade, entendeu? Mas que eu vejo que será natural ter mudanças, principalmente por estar na TV, isso é natural, cara. Isso é natural. A TV visa a audiência, não tem segredo. Eu acho que são passos que vão ser dados, assim, porque eu lembro quando a gente tratava muito, quando começou aquela guerra TNA e WWE, eu falava, ó, a TNA vai começar a mudar, ela vai começar a se parecer muito com a WWE. E o pessoal falava, não, isso não vai acontecer, eles vão manter o estilo dele. E a gente tá vendo agora muita gente reclamando que a TNA é uma cópia da WWE. Eu sou um dos que reclama. Eu acho que a ROH não vai chegar a esse ponto, mas ela vai mudar muito. Então os fãs da Arrowhead antiga comecem a ficar mais maleáveis, porque vai ter muita mudança. O estilo antigo, aos poucos, vai começar a mudar, isso é certeza. Mas a TNA é um produto que realmente foi criado para competir com a WWE futuramente, quando tivesse condições. A ROH não, é alguma coisa diferenciada, para um público diferenciado, e num canal que é específico de luta, sabe? Só tem luta, o HDNet. Sim, então, não precisa. Será que essa ideia, esse porém, esse diferencial vai ser levado até o final? Esse é o problema, porque o que eu digo assim é, hoje a Heroid nesse canal especializado em luta, a TNA também não começou na Spike, ela começou num canal pequeno, tinha meia hora de programa, então eles colocavam aquele monte de high flyer lá lutando rapidinho e a coisa era sensacional. E depois, conforme eles foram crescendo, eles foram mudando. Então a gente não tem uma garantia se a Heroid também, se, num futuro próximo, se fizer sucesso e mudar de canal, também não vai se render a esse estilo mais mainstream, né? Bom, mas aí no caso seria justamente esse estilo mainstream, seria um padrão mundial ou seria um padrão necessário para as federações que querem crescer nos Estados Unidos? Assim, nós vemos federações japonesas, vemos federações mexicanas, e agora creio eu que a BWF finalmente vai chegar aonde queria e vai poder levar o show para todo mundo, mas sempre que se cita Federação de Luta Livre na TV, todo mundo já pensa num padrão WWE, que é a Big League, é os mestres da coisa, e acaba não agradando muita gente, acaba deixando muita gente extremamente feliz. Eu queria saber a opinião de vocês quanto a isso. Será que existe esse padrão mundial? Ou será que a BWF começando, a Ring of Honor começando e qualquer outra federação que tem aí consegue se manter sendo ela mesma, independente do restante, independente da visão que a WWE impõe no mundo? Eu acho que no caso da ROH é um padrão americano, né? Então, na BWF eu já vejo diferente. Na ROH o problema é o padrão americano. Será que o público americano está pronto pro estilo da ROH, ou a ROH tá pronta para mudar o jeito do americano ver luta livre? Essas são as duas perguntas que ficam. A verdade é que a luta livre americana também tá bem estagnada, né? Talvez esse diferencial da Ring of Honor aí seja o chamariz dela, porque todo mundo unilateralmente que eu conheço, né, e tem um contato mais próximo, assim, tem reclamações gritantes, tanto quanto a WWE, tanto quanto a TNA, entendeu? Então eu acho assim, eu acho que o padrão WWE aí é o que impera no momento, mas as pessoas querem mais, cara, entendeu? Não, o próprio chefão, o Vince, ele não sabe mais o que fazer para mudar isso, né? Porque acho que as ideias dele já morreram há alguns anos, né? E a coisa não anda bem lá na WWE em termos de audiência. A audiência que já chegou a bater 9 pontos e hoje, quando os caras comemoram 4, eles já tentaram de tudo, né? Para tentar mudar isso. Na verdade, o padrão WWE aí que estão dizendo é o padrão espetáculo, né, do show, do padrão show, sim, e não padrão luta livre, qualidade de luta. Isso é o padrão do tamanho, o arena, a iluminação, o videozinho bonito, a edição, é isso que é o padrão WWE. Não. Seria o padrão em ringue também, porque a gente vê que a TNA seguiu um padrão em ringue e WWE, eles despediram, tipo, já despediram um monte da divisão da WWE 2, né? E porra, meu, os caras que faziam espetáculo, que faziam show, que ergueram um showzinho de meia hora pra essas grandes federação que tem hoje em dia, foram pra merda. Dane-se, vamos pegar Kevin Nash e Kurt Angle e fazer uma luta de dois cara grandão se ralando no show que nem WWE. Mas não precisava. Então, justamente, a questão é, não precisava. Justamente como no México não precisa, só que a CML e a AAA, que é a AAA, já apresentaram lutas assim, que eu já presenciei. No Japão a gente já viu federações que se assemelham e fica o medo. No Brasil já aconteceu de uma federação determinada num programa de TV tentar seguir esse padrão WWE e não deu certo. Essa é a questão. Será que esse padrão mundial faz algum sentido ou será que não? Acaba ali a WWE e as federações americanas que se virem e o resto do mundo tem cada um fazer e conquistar seu espaço do seu jeito. Cara, a TNA está estagnada justamente por tentar emular o estilo WWE. A TNA parou no tempo. E outra, pelo que eu vejo, eu não vejo perspectiva de melhora não, cara. Não vai sair disso, você entendeu? TNA, ó, eu sinceramente, cara, eu falo com tristeza, porque, poxa, acompanhei a TNA desde o início, bicho. Com muita dificuldade, sempre estive acompanhando. O que eu vejo é, a TNA, desde que adotou essa linha, poxa, vamos ser o celeiro de quem é mandado embora lá da WWE, porra. Meu, a partir daí, cara, a TNA, ela teve uma queda de qualidade, entendeu? Gritante e estagnou. Porque entrou no comodismo, cara. Entendeu? Por exemplo, pô, pra que eu vou arriscar com um carinha se o cara que acabou de ser demitido da WWE ali... Poxa, é uma aposta garantida, entendeu? Tá em alta, tem fama, né? Aí o que que acontece? Logo, logo, vira um celeiro de veteranos. O que é péssimo pra luta livre se você pensar em questão de futuro. Como que você vai pensar no futuro de um negócio que tá recheado de veteranos e as novas estrelas estão estagnadas? E quando as novas estrelas tiverem condições de ascender, pô, os caras já estão veteranos também, pô. Então você não tá desenvolvendo novas estrelas, você tá estagnando e tá colocando só veterana, entendeu? Por exemplo, WWE, poxa, tá naquilo e não sai mais daquilo também. Então, mas só que tem um grupo de pessoas que, pô, e aí, qual vai ser a solução? Pelo menos pensa. Agora e a TNA? Vai esperar uma atitude da WWE pra depois pensar na atitude dela? Ou agora com a Ring of Honor aí no ar, ela vai falar, poxa, será que a gente podia misturar os estilos? O que que a gente podia fazer, entendeu? Então eu vejo hoje a TNA como uma federação estagnada e, sinceramente, acho triste de ver. É uma questãozinha complicadinha de se conversar. E até essa questão, TNA é melhor, WWE é melhor, essa federação faz melhor isso, essa federação faz melhor aquilo, causa grandes discussões na comunidade, na WWE Brasil. Às vezes até já surgiu alguma coisinha na comunidade da WWF e vemos uma briga enorme. O Matheus se mata para colocar a Dragon Gate, que é a federação japonesa, na minha opinião e na opinião dele, porque eu conheço também melhor japonesa que tem hoje em dia. E eu queria, assim, que o Jefferson, que acompanha bastante, que está ali sempre moderando, comentasse essas situações engraçadas que acontecem de gente brigando para discutir quem é melhor, por que é melhor, como é melhor. Queria que... Vamos comentar um pouquinho dessas coisas que se passam, como até mesmo briguinhas que aconteciam comigo. Eu falando da luta livre nacional, via nego querer comparar com o WWE, outro já vinha xingando que no Japão era melhor e virava aquela baderna toda, né? Não, a grande... A grande questão das brigas na nossa comunidade é que as pessoas, ao chegarem, elas acham que nós somos aquele tipo, o indie, é o cara lá do B, né, que não gosta da WWE, não gosta de nada, só gosta de indie, que não é verdade, que na verdade que nós não estamos satisfeitos com o que nós estamos vendo. E o grande, aí sempre gera alguma briga, porque... Nós temos o nosso wrestler preferido na WWE, que é o Dave Batista, né? E... e aí nós estamos sempre elogiando ele e as pessoas não gostam, acham que é birra, mas não é, que o Batista é tão... Ele é uma questão... A gente não sabe explicar, né? É uma questão triste de se tocar, né? É, a gente não sabe explicar o cara. A gente não sabe explicar o que é o Dave Batista. Então, não, essa... Não, vamos lembrar do cara, gente. Pelo amor de Deus, o cara tá confundido. Deixa ele lá, pô. Deixa ele lá, senão vai que ele volta. É engraçado que entra e sai gente aqui no podcast e todos amam o Batista. Todos. Sim, pode todos amam. Até o Christian tem a sua opinião. Vamos, Christian, o que você acha do fenômeno Batista? Olha, cara, o que eu posso falar pra você do Batista, ele é a Ultimate Warrior do nosso tempo, viu? Eu acho que seria interessante, mas muito interessante mesmo, a gente dar um emprego melhor pra ele, tipo cortar cana, não desmerecendo quem pode, mas ele tem muito músculo pra isso, cara. Ele ganharia muito dinheiro com isso e pouparia todos nós de presenciar qualquer combate dele, cara. A única restrição que eu odeio esse filho da... A única restrição que eu tenho nessa ideia de comparar o Batista com o Warrior é que o Warrior conseguia correr da entrada da arena até o ringue sem cair, e o Batista não consegue. É, isso é verdade. Realmente. Ele é arriscado tropeçar e cair. Bom, mas a gente tem que lembrar o seguinte: o maior fã do Batista de todos os tempos está aqui conosco, então não vamos ficar falando mal dele, senão o Renan vai ter um surto e não vai querer mais participar com a gente. Eu não sou o maior fã. Cadê o Matheus? O Matheus gosta muito mais dele do que eu. O Matheus tem um pôster no quarto dele, Batista. O Igor acabou me confidenciando esse fim de semana, quando a gente estava na filmagem lá, que é a luta do sonho dele, assim, dos sonhos, né? A luta dos sonhos. É lógico, the best match ever. Isso, seria uma luta de duplas, né? O Hogan e o Senna contra o Batista e o Ultimate Warrior, cara. Então, eu queria que o Igor falasse o que ele esperaria dessa luta, principalmente hoje. Não, você esqueceu do Special Enforcer, né, que seria o Hacksaw Jim Duggan, porque tem que ter alguém para levantar o público, então ele chegaria, mostraria o pau para todos, faria o seu ho, e todo mundo gritaria e levantaria bandeirinhas dos Estados Unidos, e aí fica aquela coisa linda, o Senna e o Hogan contra o Batista e o Ultimate Warrior, todos bem patriotas, e seria o main event dos sonhos, com certeza. Acho que o Kiel e o Renan compartilham dessa ideia comigo. Eu não gosto do Senna como lutador ali em cima do ringue. Você sabe muito bem disso, né, Igor? Uhum. Cara, bicho, cara, ele é um showman, meu. Ele sabe mexer com o público, entendeu? Eu vejo esse lado do Senna de showman, eu tiro o chapéu pra ele, cara. Agora, no ringue ali, eu acho que ele é um cara limitadíssimo, bicho. Eu acho que ele é um cara limitadíssimo. A diferença que eu vejo do Senna pro Batista é, eu consigo entender o porquê do sucesso do Senna, porque ele é um cara que mexe com o público, ele tem um carisma próprio dele, você entendeu? Agora, o Batista, cara, eu acho ele um cara, desculpa quem gosta do cara, mas eu acho ele um cara antipático, acho ele uma merda no ringue, bicho, entendeu? E eu não consigo entender, cara. Eu não consigo entender nem aquela entrada dele lá. Eu acho terrível aquilo. Acho terrível a música. O Senna, eu acho que existe uma explicação. Agora, o Batista, cara, eu até hoje procuro isso daí. Olha que, bicho, olha que eu trabalhei muito tempo na publicidade, hein, cara. É complicado. Fenômeno Batista. Sabemos até que o Jefferson estava comentando comigo esses dias. A gente estava discutindo quem foi um lutador que entrou na WWE sem ser indicado por qualquer lenda, membro do roster, lavador, faxineira ou qualquer coisa do tipo, que se destacou. E o Jefferson citou o Senna, porque eu sei que o Jefferson é fã do Senna, né? Eu queria que ele falasse um pouquinho sobre essa indicação do Senna como a estrela dos últimos tempos sem indicação alguma. Sim, eu adoro o Senna, cara. Principalmente por acompanhar a WWE há tanto tempo e, de repente, chegar o Senna lá, né? Mas, na verdade, o que eu disse é verdade, porque o Senna caminhou desde o circuito lá, e a única pessoa que ele tem no meio do wrestling que podia ajudar ele era o pai dele, que é o que? Ring Announcer, de uma federação indie lá. Então ele caminhou sozinho mesmo, é incrível isso. Mesmo não sabendo lutar, ele chegou sozinho lá. É igual o The Rock. É um carisma, ele achou que o público, né? Não é igual o The Rock, que o pai dele era lutador, que a família toda era lutador, que todo mundo luta na família do cara. O Senna chegou lá sozinho. Isso é incrível, porque ele não tem o dom, né? Apesar de ele conseguir não atrapalhar, às vezes, porque o Batista ele conseguiu fazer o HBK lutar mal, e o Senna não conseguiu. É, não teve essa proeza, né? Mas o Batista teve uma luta fenomenal, uma que eu vi. Foi aquela Punjab match, se eu não me engano, ele com o Kali, foi fantástico aquela match. Ah, sim, ele treinou aquele salto dele um ano, cara, ele nunca mais vai conseguir fazer uma coisa daquela, eu torci pra acontecer um acidente ali, acidente. Não aconteceu pro nosso azar. Que coincidência, eu também torci, cara. Olha a maldade, não podemos torcer pra que os astros se machuquem, porque senão quem que vai dar dinheiro pro Vince McMahon? Só podemos comemorar quando acontece, né, pra torcer não. É, não, torcer faz um pouco de... É um pouco de mancada até com a pessoa, porque é um ser humano e não podemos torcer para que ele se machuque. Nem que ele morra, mas que ele fique aleijado, tudo bem. E eu queria saber de vocês, assim, o que atrai na luta livre? Vocês gostam do show? Vocês gostam da luta? Vocês gostam da pancadaria? Eu mesmo sou de um cara, de um tipo que... É, comecei pelo videogame, achava super legal e divertido. Depois veio um cara e me falou que era tudo farsa, que era tudo mentira. Eu queria socar uma marreta na cabeça dele. E hoje eu não sei o que me agrada. Tipo, eu vejo uma federação porque é um espetáculo de produção, que é a WWE. Vejo uma federação porque é um espetáculo de pancadaria, que é uma federação japonesa, a Dragon Gate. Vejo uma federação porque tem muitos caras voando e mostrando as técnicas deles. Eu queria saber, assim, o porquê da luta livre, o que que tem de tão fascinante pra vocês? É, Igor, eu falo assim, o que mais me fascina na luta livre seria justamente a mistura disso tudo, cara. Você entendeu? Eu vou dar um exemplo pra você, que você sabe que sou fanzaço do cara, o Aquiles. Ele era um cara que sabia mexer com o público, interpretava bem o personagem dele, batia muito, muito, muito, muito, muito mesmo. Era pancadaria. A luta do Aquiles era pancadaria. Era imprevisível, bicho. Você entendeu? Então eu acho, pô, você tem o show ali. Se você tem a pancadaria. E você tem, pô, aquela historinha pra dar aquela apimentada. Não tem erro, cara. Entendeu? Agora, o que eu não entendo, e não gosto particularmente, eu não gosto, é quando eu vejo algo engessado. Entendeu? Algo que... Eu não vou citar nomes do que eu vi um... Vou deixar da seguinte forma. Eu vi um programa de luta livre no Brasil, tá? Que pressupõe o quê quando temos um programa de luta livre no Brasil? Que os lutadores, a storyline por trás da coisa ali, é algo que nós iremos nos identificar, certo? Poxa. Os lutadores, cara, tinha perfil de qualquer outro canto do mundo, cara, menos o perfil de lutador brasileiro, entendeu? Então, o que me agrada, o que eu penso assim, particularmente, na minha opinião, 60% da luta livre é o show. O cara conseguir tocar o show ali. É aquilo que eu falei pra você do Sting, cara. Na minha opinião, ele era um cara que era um baita... É um cara que sabia tocar o show e tinha alguma técnica... Alguma não, né? Pelo amor de Deus. Tinha muita técnica no ringue, né? O Bret Hart, então, nem se fala do Bret Hart, entendeu? Agora, o que não me agrada na luta livre é o cara estilo Batista. E isso... Pode parecer clichê de você estar batendo na tecla do Batista. O Batista, cara, eu acho que nem os americanos devem se identificar com ele. Não faz sentido, cara. Entendeu? A luta livre tem diversos atrativos, cara. Cara, ela é divertida. Ela tem a pancadaria. Você entendeu? Ela tem a técnica. Agora, bicho. Um cara que não tem nada disso. O cara não é divertido. O cara não tem a técnica. O que você espera? Então eu acho que a luta livre é uma amálgama de tudo isso daí, cara. Diversão, pancadaria. Agora, Igor, luta livre é entretenimento, cara. Você tem que se divertir vendo ela. Com certeza. É justamente por isso que eu falei, porque tem várias federações e cada uma, assim, não que segue fiamente só aquela vertente, mas dá uma ênfase maior, como a gente vê federações que tá mais puxado pro lado do entretenimento, tem federações que tá puxado mais pro lado da porrada, evidentemente, do esporte, da parte esportiva, da luta livre. Eu gosto de assistir tudo de todos, porque acho importante alguém que trabalha no meio conhecer de tudo um pouco, mas eu acho que é isso. E o Jefferson, o que tem a nos dizer? Então, cara, é uma coisa que... Porque o meu primeiro contato com luta livre assim foi o Mr. Thunder Lips, né, cara? O Hulk Hogan. Então o cara, ele é a síntese da diversão, né, cara? É como o Matheus sempre fala na comunidade, que o Hogan, ele é engraçado, né, cara? Diferente do que a gente vê hoje. Não tem peça nenhuma, cara. O cara não sabe... Hoje em dia, poucos US sabem falar, sabe divertir e sabe... E o Hogan, pelo menos, ele fazia... No mínimo, você ria dele, né, cara? Não, acho que essa é a diferença. Eu acho que a luta livre, ela tem que ser diversão e tem que ser técnica também, né, cara? Tem que ser Tem que ser o Shawn Michaels, né, cara? Tem que ser um Ric Flair, tem que ser o cara que sabe mostrar tudo ali no ringue. Não é só saber falar ou só saber lutar. Não, eu acho que é muito bom quando o cara sabe lutar, mas eu acho que o cara tem que ser divertido também. A luta livre é entretenimento, né, cara? É acima de tudo. E o que eu gosto disso, eu gosto da síntese dos dois. Eu não gosto de ver uma luta de uma hora em que os caras se pegam na porrada, mas não tem psicologia nenhuma, tá quase dormindo lá na frente do no nosso caso, do monitor, e nem gosto de ver uma luta que é palhaçada o tempo inteiro, né? Tem uma mescla das duas coisas ali. É, realmente, eu acho que quem gosta de luta livre, quem procura entender o porquê de como tudo acontece na luta livre, tem essa visão um pouquinho mais, vamos entender o total do que se passa no ringue, não simplesmente quer ver porrada, unicamente porrada, vai ver MMA. Quer assistir simplesmente entretenimento, vai assistir uma série de TV. Agora não quer ver merda nenhuma, assiste o Batista. Mas se gosta de luta livre, assiste tudo um pouco, né? E o Renan, o que o Renan tem a dizer? Eu diria que o que mais me atrai aí seria o estilo, principalmente aquele estilo de luta, aquele tipo de luta que você vê que dura bastante tempo, que te emociona, que tu vê o cara levando o golpe, pô, não acredito que ele saiu dessa, como ele fez isso. Eu acho que esse é o que me leva a assistir luta e o que me leva a assistir cada vez mais e esperando ver lutas melhores desse tipo. É o tipo de luta que eu gosto, né? Eu não gosto de tipo, luta parada, não gosto do tipo de luta muito entretenimento, sabe? Muita palhaçada. Eu gosto de entretenimento. Eu gosto de boas storylines, boas fields que realmente motivem o cara a assistir aquela luta, principalmente por causa da field, não pelo combate só. E é isso aí. É, até porque tem que levar em conta isso, né? Muitas vezes acontece de criar-se situações, batalhas e afins em cima do ringue que acabam não levando a nada, nem ao entretenimento, nem à pancadaria, nem nada. Simplesmente ficam dois caras lá, como diria meu irmão, macho agarrando macho, e não sai daquilo, né? Assim, isso é verdade, às vezes acontece isso, às vezes parece que a luta é tão mal bucada, né, que eles não sabem o que fazer no ringue, fica lá uma hora apertando o pescoço do outro e não tem aquela diversão, né? Estilo Randy Orton, headlock de 30 minutos. Não, às vezes eu acho assim, o pessoal critica muito o headlock do Randy Orton, eu acho que não chega tanto, às vezes ele exagera, né? Às vezes realmente ele exagera. Quando ele não fica uma hora pisando no braço, na perna, no outro braço, na outra perna do cara, ele fica apertando o pescoço do cara ali 15 minutos. Mas o Orton até que de vez em quando faz alguma coisa que preste. Eu não sou ultra fã dele, mas eu não critico tanto, não. É, bom, estamos estourando, né, aqui a uma horinha da nossa gravação. E como tem bastante coisa para acontecer ainda nessa edição que o Marcos preparou para todos nós aí, eu queria que todos dessem as suas considerações finais sobre qualquer assunto relacionado à luta livre que podemos, de certo modo, identificar o porquê estamos aqui, como chegamos aqui e atrair mais gente para esse mundo que a gente tanto ama e dedica nosso tempo a ele, né? Bom, como eu sempre falo para o pessoal, né, do Orkut, nos fóruns, a internet está aí, cara, tem milhares de vídeos aí para baixar e tenta conhecer tudo de luta livre, não só as lutas do Senna, não só as lutas do Batista, tenta procurar luta livre mundo afora aí, que tem muita coisa boa, cara, pro cara sair falando na internet que eu entendi de luta livre, mas pra ter uma base, assim, do que é bom de verdade, né? Não adianta você falar que o Jimmy Young é uma droga só porque ele apanha toda sexta-feira, se você nunca viu o cara lutar em outro lugar, né? E então eu acho que é isso, que a internet tá aí pra pessoa aproveitar a luta livre como um todo. Minhas considerações finais são principalmente, né, pela questão, cara, que poucos meios, né, de entretenimento são tão complexos e desculpa até a palavra, Igor, e bizarros como a luta livre, cara. Gera muita, muita, muita, muita conversa, discussões. Poxa, e é como o amigo falou aí, cara, o pessoal precisava pesquisar, conhecer outras federações, conhecer outros lutadores, outros ares. Por quê, cara? Porque, bicho, tu tem que acompanhar a luta livre, não pela aquela questão de você falar, poxa, eu conheço todos os lutadores, eu conheço, sei, tu, velho, tu tem que se divertir, cara. Tu tem que acompanhar a luta livre pra se divertir. E é isso, essa é a proposta da luta livre, entendeu? Então, como o amigo disse, bicho, tem que se divertir, tem que procurar outras federações, pesquisar mesmo. Tu tá de saco cheio do Batista, do Senna, ver a luta livre no Japão, no México, até aquela que eu falei pra você, Igor, que eu recebi um DVD de luta livre na Turquia, cara. Pra vocês terem ideia da bizarrice da coisa, entendeu? Então, poxa, e ver que existe mundo além da WWE. E principalmente, cara, aí eu bato na tecla, a luta livre brasileira. Eu pesquisei, o Igor tá junto, tá vendo tanto de material que a gente tá correndo atrás aí. Tem tanta história, cara, tem tanta coisa que precisa ser descoberta. Tem tantos lutadores excelentes, excelentes técnicos que sabem divertir mesmo. Então, bicho, ó, é acompanhar mesmo, tá sempre por perto. E, Igor, essa semana o site do filme tá no ar aí, tá? E vamos estar divulgando aí pro pessoal, viu? Um abraço a todos. Pode dar o link, pode já deixar tudo certinho, que a gente já deixa tudo encaminhado junto do podcast. Porque provavelmente quando essa edição aqui, essa hora que a gente tá falando, for pro ar, o site já vai estar bombando com muita coisa pro pessoal ver aí. Assim, rapidinho, o peixe que eu esqueci de vender pro pessoal aí, WW Brasil. Não se preocupe que eu não vou banir ninguém se o cara não sair da... Se o cara não sair da linha, cara... Mas eu, sem fakes. Sem fakes, por favor. Eu gosto de acompanhar as discussões lá também, viu? Eu dou muita risada com aquilo, viu, bicho? Principalmente o nosso fabricante de fake mora aí, que ele... Se ele escutar, ele sabe quem é. Por favor, se você entrar com fake, não arrume confusão, que eu já cansei de te banir, por favor. Então, Igor, ó, o site do filme é o www.muitalutaofilme.com.br. Já vai estar com o teaser trailer lá, já vai ter uma área de download, onde o pessoal pode pegar pôster, e vai ter um diário sobre como está caminhando a produção, e o pessoal pode acompanhar aí, que vai... É bem divertido mesmo, viu? Tá ótimo, acho que tá mais do que na hora da gente realmente dar esse olhar diferente pra nossa luta livre. Renan, gostaria também de ouvir suas palavras aí, que por mais que você já seja da casa, esteja sempre com a gente, eu gosto muito da sua opinião, porque você vê um lado alternativo pras coisas, então acho que vale a pena passar isso adiante. Eu gostei muito da nessa edição agora, a participação aí do Christian, né, porque a gente não vê muito trabalho assim, desse aspecto, né, documentário, ainda sobre luta livre aqui no Brasil, que é uma coisa que já é difícil de se ver nos Estados Unidos, quem diga no Brasil. E no Brasil tem muita coisa para se mostrar, muita coisa que ninguém, que pouca gente conhece, e eu posso dizer que eu não acompanho a luta livre brasileira. Não acompanhei e gostaria de acompanhar e tô esperando muito esse documentário aí do Christian, que gostaria de assistir. Tá, joia, então. E lembrando, temos aí nossos links parceiros, temos o portal da Luta Livre, temos a BWF, temos todos trazendo o máximo de novidades, informações e tudo da Luta Livre para você. E agora acho que já deu nossa hora, vamos embora. E se você quer ver coisa divertida, vai assistir lutas antigas da WWE com o nosso amigo Hacksaw Jim Duggan, fazendo aquilo que todo mundo já sabe, mostrando o pau e fazendo alegria para todos. Pois é, o Igor não pode deixar de falar do Hacksaw Jim Duggan. E é isso aí, você acompanhou uma conversa aí com o Christian Charles sobre o documentário Muita Luta, também opiniões sobre a WWE, TNA, ROH e a luta livre em geral.

Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast do Portal da Luta Livre. Eu sou o Renan, estou aqui com meu colega, o grande menino, o garoto Igor. Fala, Igor. Olá, bom dia, boa tarde ou boa Igor. Noite, dependendo do horário que você está assistindo. Meu grande menino amigo garoto, foi muito bom, Renan. Obrigado pela introdução feita a mim. E passando a bola aí, estamos com o Douglas Alex, convidado nosso dessa ediçãozinha especial. Dê sua boa noite, Douglas. Boa noite, pessoal. É um prazer participar do podcast do Portal do Sabido. A coisa tá feia. Muita gente morrendo. Sabe? É, tá. Tivemos tá solta, tá o falecimento aí do teste, né, que tava na WWE. Passou um tempinho pela TNA e depois ficou sumido. E acharam ele morto em casa. Não se sabe mais nada sobre isso. Se sabe que ele tinha um uso constante aí de anabolizante. Hoje é notícia da morte do Abismo Negro. É um lutador mexicano que morreu aí. Quer dizer, acharam o corpo dele num lago. Uma coisa meio estranha. Também não se sabe mais coisas sobre isso. Então, Igor, o que tu acha aí que... Qual a tua opinião sobre o assunto? Lutador do perfil dele, velho, que é um dos mais conhecidos no mundo da luta livre. Quem fala de luta livre, acho que já ouviu falar do Abismo Negro. O cara tinha só 37 anos para ser encontrado morto dentro de um lago. Alguma coisa ruim estava acontecendo, viu? Seja lá uso de drogas ou alguém com muita inveja dele, queria ver o final dele para se acender aí na grande liga da luta livre. Eu sei que alguma merda de grande porte aconteceu para que isso acontecesse, para que isso viesse a acontecer, né? Espero que não seja nada relacionado a drogas, que senão vai ser mais um caso de drogas sujando o nome da luta livre. Mas que descanse em paz é uma grande perda para a luta livre, pode ter certeza. Pois é, e o teste, né? O teste todo mundo já conhece pelo histórico dele na WWE lá. Que ele lutava em 2002, 2003, aí ele lutava bem na época lá, que ele era meio midcard, era Intercontinental Champion de vez em quando, e aí ele voltou na FW, voltou um cara diferente, né, voltou um cara muito maior, mais forte, mas só que o estilo dele já não era mais o mesmo. Aí ele, pelo Wellness Policy lá da WWE, ele acabou saindo, por ter violado pelo uso de substâncias ilegais. E ele foi pra TNA. Na TNA ele apareceu lá, fez acho que umas duas, três lutas no máximo. E falaram, pô, cara, tu tá muito grande, para de usar esse negócio aí porque tá sujando a nossa imagem. Aí na semana que vem ele aparece ainda maior. Aí espero que demitiu o cara. É complicado, né? Tipo, acho que qualquer ser humano entende naturalmente que uma pessoa não vai em uma semana dobrar de tamanho como vem acontecendo com o teste. Eu gostava, assim, das atuações dele, achava divertido. Quando ele fez a dupla com o Albert, que era o teste, o Albert, eu achava... Eram dois grandões, meio lerdões, mas faziam algumas coisas legais. Eu acho que pelo tamanho, pela aparência, ele já foi expressivo, mostrou um bom trabalho de wrestling quando possível. Mas, infelizmente, é aquela merda, né? A obsessão por cada vez ficar maior... que corrói os pensamentos e impulsos de muitas pessoas, levou ele a esse uso exagerado, né, que acabou custando a vida dele. É uma pena, é um tipo de droga também, não adianta a gente falar que não, porque se você, qualquer coisa que você ingere pro teu corpo para você modificar a sua forma física vem a ser uma droga, isso não tenha dúvidas. Infelizmente levou mais uma. Eu não cheguei a ver os combates dele não, mas acaba machucando mais ainda a luta livre, né? Porque a WWE nem se pronunciou sobre o que aconteceu com o teste, até pra não se envolver, aquela questão já fica manchar mais a imagem, como já ocorreu no passado sobre o uso de isca. Eu particularmente acho que já era de se esperar que a WWE não ia pronunciar nada, assim como não pronunciou no caso do Benoit. E assim como acho que não vai pronunciar no caso de ninguém, ainda mais agora que eles estão com essa política ferrada, que todos sabemos só se aplica a quem eles querem aplicar, não se aplica a todos, mas infelizmente aconteceu dessa maneira e o teste vai ficar na memória de quem gostava dele, mas pelo jeito da memória da WWE não vou mais colocar. É, pois é, mas só esclarecendo uma coisa, não tá confirmado que ele morreu por causa do... de algum um efeito colateral aí do uso dessa substância. Só sabe que foi achado o corpo, mas todo mundo sabe que chega um ponto que o cara sofre isso. Tivemos várias coisas no passado aí da WWE, Ed Guerreiro, British Bulldog e outros aí que eu não me lembro, faz certo tempo. Chris Benoit. É, o Chris Benoit já foi uma coisa diferente, né? Uma coisa mais... mais violenta, um pouco mais cinematográfica do que o esperado. Mas o problema é que, de certo modo, Renan, o anabolizante associado com qualquer outra substância vai levar isso, entendeu? Então, por mais que digam que não, que pode ter outros efeitos, que ele tenha sido morto, ou que tenha tido uma overdose de drogas, ou qualquer outra coisa, só dele ter o anabolizante já faz uma diferença enorme no organismo dele. E, às vezes, por você beber um pouquinho demais, pode te fazer grandes estragos pelo seu organismo, podemos dizer assim, e acaba com a vida da pessoa mesmo. É uma coisa que, se você vai usar, você tem que saber muito bem o que você está fazendo, tem que ser muito bem controlado, muito bem preparado. E pelo que foi falado de que encontraram analgésico, se eu não me engano, alguns tipos de remédio na casa dele, só o uso associado disso, sem indicação médica ou em dosagem pouquíssima coisa elevada, é o suficiente para dar uma pane geral no organismo. É verdade, na dúvida é melhor nem usar essas substâncias aí. O problema é a ganância por aparecer, né? O cara tá num meio que ou ele era muito bom lutando, ou ele era muito bom de ser grande, ou o Vince McMahon querer contratar ele. Infelizmente ele foi pelo lado de querer ser grande e tomou no fiofó de uma maneira grandiosa, né? Infelizmente, não podemos deixar isso de lado. Infelizmente foi mais um que os anabolizantes levaram. Por falar aí em anabolizantes, teve uma história meio estranha aí que rolou essa semana com o Kane, que não sei se vocês viram, boatos aí dizendo que ele tinha brigado com o lutador do UFC, o Tim Sylvia, num bar, e o Kane destruiu o Tim Sylvia. E aí depois apareceu o Kane dizendo, isso nunca aconteceu, não sei o quê. E é uma coisa meio estranha, né? Porque quem inventar um boato desse é bizarro, né? Por nada, de graça. Às vezes fizeram pra levantar um pouco o Kane, ele tá muito caído dentro da WWE, e precisavam falar, olha, ele bateu em alguém, né? Então inventaram uma historinha dessa. Uma grande palhaçada, né? Porque suja ambos os lados. Se a pessoa não vai a fundo pesquisar, ela vai pensar, pronto, é dois idiotas, um do esporte de entretenimento e um do esporte de animais que se batem de verdade, se batendo e estragando a festa alheia. Coisa que é mentira. Porque, infelizmente, essa é a imagem que muitos têm sobre o nosso gosto, que é o gosto por lutas. Né? Por mais que ele esteja num bar, por mais que o cara esteja bêbado, ele não vai brigar com quem, cara. Ninguém sem consciência vai brigar com quem. Por mais que ele esteja já dá medo. O cara te dá um chokeslam no meio do bar. A questão é nem chokeslam, cara. Imagina uma mãozada bendada do Kane. Acho que ninguém aguenta, viu? Não precisa ser lutador de nada, não precisa ser mestre de nada. É simplesmente monstruoso. O cara tem 2 metros e pouco de altura e ele é forte pra cacete. Só de uma pancada que você leva de um cara desse, você não tem nem o que conversar mais. E mesmo que o Silvia seja lutador de peso pesado, alto nível e tudo mais, Não tem como você querer brigar com uma pessoa extremamente maior que você. Você tem que ser muito habilidoso e muito sortudo. Tem que ter um rabo do caramba pra não apanhar. E briga de bar é diferente de MMA, né? É, porque sobra garrafada, o Kane pode usar as cadeiras, que ele já conhece do wrestling, pode jogar em cima das outras pessoas, tem taco de bilhar, tem todas essas coisas que você pode usar. Então, acho que o Kane estaria mais na praia dele do que o Silvia, né? E é um... eu achei esse boato meio bizarro, porque quem inventaria isso, por mais que o jornal aí saiu isso, não sei, boato na internet, não sei de onde é que veio isso, o cara devia tá precisando de alguma notícia aí pra soltar uma coisa dessa. Criatividade negativa, né, ainda sujou a imagem do cara, não tinha nada a ver. Às vezes você sabe o que é até, velho, algum tipo de marketing viral. O Silvia deve estar com algum problema de personalidade, o Kane está uma bosta na WWE, como todos nós sabemos. Então vamos dar um up, vamos falar, vamos fazer eles acessar nossos sites e pesquisar se realmente aconteceu algo. e lança uma ideinha de merda dessa que infelizmente causa essa imagem ruim, né? Seria engraçado os dois se batendo na vida real, eu acho que seria no mínimo divertido ver, porque finalmente alguém ia acabar com a ideia de que o wrestling é tudo falso, o Kane ia dar um pau largado no cara, digamos assim. Mas não fala muito alto, senão o Mr. McMahon, ele ouve, inventa uma luz aí no WrestleMania, Team Civil versus Kane aí. Luta de bar. Bar Brawl, Kane versus Team Sylvia, e aí vale garrafada, e o cara, não vale garrafada porque vão ter crianças assistindo, então esqueçam as garrafadas. Garrafas de plástico. Pet 2 litros. Então continuando o papo do WrestleMania, a gente também tem a Money in the Bank, ladder match, aí, com também que tá meio bizarra, a participação aí do Mark Henry e o Kane. Não, Kane tudo bem, mas o Mark Henry, velho, isso é pecado, mano. Não é possível uma coisa dessa, cara. O que o Mark Henry vai fazer? Provavelmente ele vai pegar a escada e vai ficar brincando de tentar torcer, que nem ele fez com uma frigideira na ECW, lembra? Ele vai ficar brincando de torcer, olha, eu torço mais que todo mundo, vai bater com a escada na cabeça e alguém vai tirar ele da luta. Não é possível, não tem o que fazer lá. Na minha opinião, essa tinha tudo pra ser a melhor Money in the Bank ladder match de todas. Porque, primeiro, quantos que a gente tem de Cruiserweight High Flyer aí na WWE? Fazia tempo que a gente não tinha. Aí a gente tem o Hurricane Helms, que eu não vi mais, o Rey Mysterio, tem o Evan Bourne, tem o R-Truth, tem o Brian Kendrick, tem... Renan, para, velho. Pra que você vai fazer uma lista inteira dessa, sendo que você tem o Mark Henry? Lógico. Você vai colocar 10 caras desse que é bom pra caralho, sendo que você tem um com o peso deles e com o que todo que eles têm de bom, esse cara tem de inútil. É melhor colocar o inútil pesado. Ele é grande, ele vende bastante, ele dá dinheiro. Pra aquele bosta daquele Vince McMahon, que não sabe fazer uma luta decente. Porra, os Cruiserweight já não fazem merda nenhuma nos house shows. Já não estão fazendo porra nenhuma em nenhum dos shows semanais, televisivos ou qualquer seja o nome que você gosta de chamar. Caralho, coloca os caras numa luta decente, não. Põe o Mark Henry lá, o Mark Henry é o topo da ECW, aquele filho do mal. Deixa eu ficar quieto, né? O senhor Vince, eu acho que ele tem uma lista ali, vê quais nomes estão faltando lá, que não estão no WrestleMania, dele viu, pô, Mark Henry, pô, esse cara aí é importante, não é bom, vou colocar aí na ladder match. Eu acho que foi isso que passou pela cabeça dele, porque ninguém sem consciência faria isso. Bom, se fosse o Mark Henry de uns 10 anos atrás, e ainda naquele gimmick de Sexual Chocolates, que ele fazia um esquema legal, trabalhava legal, eu lembro que eu jogava videogame com meu irmão, a gente curtia bastante, achava divertido até, tudo bem, mas hoje em dia o cara não faz nada, velho, ele virou uma bola de sebo enorme e não faz porra nenhuma, ele só sabe andar no ringue e fazer cara feia, que nem precisa se esforçar, porque ele já tem a cara feia, então o cara não tem utilidade nenhuma e coloca ele numa luta que podia ser uma puta luta do pay-per-view, que acabou perdendo spot, na minha opinião, pra luta de tag team titles, né? Os caras, o Primo e o Carlito, o Miz e Morrison, também podiam estar na ladder match, que era o que eu tava esperando, né? Queria ver os... Tipo, no começo do Royal Rumble tinha, acho que, o Rey Mysterio, o Carlito, o John Morrison e tinha mais um. Eu tava achando que seria, praticamente a Money in the Bank lá, que tava lá no Royal Rumble. Fiquei muito feliz achando... E os caras, roubaram a cena lá no começo do Royal Rumble. E é o que eu tava esperando na ladder match, mas não, estragaram. Mas é até bom que eles façam logo esse esquema dos Tag Team Titles de unificar, até porque são duas duplas, na minha opinião, de grande qualidade. Podiam ter outras duplas boas no momento, na divisão de duplas, que infelizmente a WWE também não tem dado uma atenção adequada, mas com essas duas duplas, a Miz e Morrison e o Carlito e o Primo, eu acho que são duas duplas de grande qualidade técnica, duas duplas carismáticas, e ainda envolveram as duas gêmeas, né, a Brie e a Nikki Bella, se eu não me engano. Não conheço muito das partes das divas, porque elas não lutam nada e não me agradam em nada, por isso que eu não assisto. Então colocaram a gêmea boazinha contra a gêmea malvada, uma com os viadinhos felizes e outra com os lutadores vindos da América do Sul que ninguém quer dar atenção, e ficou nisso. Vamos ver no que vai dar. É, seria bom unificar esses títulos, né? Porque ninguém tá usando, tipo, a divisão está morta há muito tempo. Mas então, eu unificar seria uma coisa muito saudável. Fala aí. Eu tenho um medo, assim, de se unificar os títulos e, dependendo do ganho, assim, do que eu acho que vai ser o ADT, os colonos perderem espaço e ficarem apagados, né? Porque às vezes acontece isso, né? Não sei se unificando os títulos seria melhor mesmo, daria um espaço maior. Eu acho que seria uma boa, sabe por quê? Porque fica sem sentido, porque tem uma dupla de boa qualidade na SmackDown e uma dupla de boa qualidade na ECW. E acaba por aí. Pra que ter dois títulos, sendo que só tem duas duplas? Coloca um cinturão com uma boa expressão, um real significado de o porquê brigar por aquilo, e aí vai jogando. Já que tem essa putaria de todo mundo poder lutar em qualquer brand a hora que quiser e desafiar quem quiser, então faz uma coisa decente. Já que é pra fazer merda, faça uma merda decente. Coloca os caras pra disputar por um título só com um certo significado, né, uma certa relevância, e bota os caras pra se bater. Eu acho que eu particularmente acho que é o mais coerente a se fazer no momento. Ou então crie duplas decentes, separa essa palhaçada que tem de o cara vai no show que ele quer, a hora que ele quer, fazer o que ele quiser e acabou. Acho que a segunda situação seria melhor. Mas infelizmente só nós achamos, né? É, porque a gente não pode dar os conselhos, né? Não é questão de poder dar os conselhos. Nós, como fãs, temos poderes em cima disso, né? A gente pode modificar. Só que o problema é que nós somos uma minoria. O que eles querem fazer é de acordo com quem tá lá. Com o cara que dá $40 pra sentar lá na filinha da frente e assistir o show. E aqueles bosta que estão lá quer ver Batista berrando, Batista fazendo pose e nego sem fazer merda nenhuma em cima do link. Então, ou a gente engole isso, ou a gente vai assistir outra coisa. Ou vamos assistir ROH. ROH fazendo a estreia na HDNet. Fez essa semana, né? Sábado. O primeiro show aí. Primeiro show que eu achei muito bom. Até porque eu não tinha muitas expectativas, assim, de estrutura. Temos como é que é o ringue. Então, o que vocês acharam? Eu diria que, assim, eu até queria conversar com você, perguntar sobre você, pra você, como o Marcos te colocou como nosso especialista em indie, realmente você se demonstra nessa posição. Eu gostaria que você comentasse bastante sobre esse assunto, mas a minha opinião sincera é que surpreendeu, sim. Eu achei que faltou um pouquinho de controle na parte do áudio, né? Erros à parte sempre acontece, estão estreando, às vezes a produtora não tem esse, digamos, o approach, não tem a pegada para fazer o negócio bem feito logo na primeira vez, mas tem praticamente tudo para dar certo esse show, porque os caras estão com uma estrutura boa. As lutas, por mais que reduzidas comparadas ao que vemos nos pay-per-views, foram lutas de qualidade, sim, que me demonstraram bastante coisa diferente do que a gente está acostumado a ver nos shows atualmente na televisão, digamos, de passagem, nas TVs americanas, né? E eu acho que tem tudo para dar certo. Por mais que faltou algum tchan especial, alguma coisa, Ring of Honor ali, eu achei que tá bem parecido com o que é a Ring of Honor, e eles foram naquela intenção de vamos dar continuidade no nosso trabalho. Quem conhece vai seguir, quem não conhece vai conhecer como a gente tá e vai seguir a partir daqui. Então, vamos dar uma passada aí pelas lutas aí que tiveram. Vambora. Delirious e Jerry Lynn, primeira luta. O Delirious que voltou, fez o face turn, né? Tava com a Edge of the Fall. Aí, após o Jimmy Jacobs, a gente tinha muito saco dele. Ele ficou puto e fez o face turn, voltou a ser face. E tá contra a Edge of the Fall. E o Jerry Lynn aí que tá aí na figura do título agora. E os dois fizeram uma boa luta, Jerry Lynn com a vitória novamente. Obviamente, né? Acho que o Delirious tinha pouca chance de ganhar. E aí, o que tu achou aí, Igor, da luta? Olha, eu sempre gostei muito do estilo do Jerry Lynn, sempre achei ele mostra um estilo high flyer técnico bem diferente. e ele sempre me agradou bastante com os movimentos. A única coisa que realmente assim me deixou um pouco puto é porque é muita submissão e muito near fall. Isso atrapalha pra cacete o desenrolar da atrapalha muito no desempenho do combate, porque você para e pensa que coloca um Delirious, que é totalmente louco, sabe fazer as doideiras, sabe dar os pulos, sabe fazer, trabalhar com tudo. E coloca contra o Jerry Link, que também tem grande técnica, mas na hora que o combate vai começar a desenrolar, uma queda e segura um pouquinho e dá um near fall. Aí levanta, dá aqueles 3, 4 golpes de impacto, na hora que vai pegar fogo, dá aquela travada de novo. Eu achei que isso ficou meio chato, mas no geral, eu acho que foi um bom combate para começar, para ser o primeiro show, o primeiro combate da Ring of Honor na TV. Foi um bom combate porque mostrou dois grandes nomes da luta livre do circuito independente, né? O Jerry Lynn já teve até nas grandes ligas, mas eu acho que para esse começo foi um belo combate. É, foi meio apressado, né? Eu achei. Do nada, o Jerry Lynn desviou de um Shadows Over Hell e mandou uma Cradle Pile Driver e acabou. Fiquei de é cara. Eles têm que acabar rápido, né? Porque é só uma hora de programa e o main event tem que ser levado em consideração. Né? Uma hora na correria. E é, uma hora é aquela coisa, tem os minutinhos de intervalo e patrocinadores, e o canal é 4, fora as promos. Então, infelizmente, perde um pouco desse tchan, até como a gente comentou nos reviews e fóruns que a gente participa. Vai faltar um pouquinho desses grandes spots e tudo mais que a ROH sempre proporcionou, mas dá pra ver um show diferenciado com certeza. O que você achou da primeira luta aí do show? É, porque eu estou acompanhando agora, esse primeiro show, né? Ainda não vi todos os combates. Li a review aí do Matt. Gostei desse primeiro combate. E dá pra notar o pessoal falando assim, o que ia mudar com o show, se ia aquele estilo da Real Age. Bem, então, pelo que o pessoal falou, é bem diferenciado essa questão do WWE e TNA. É mais o wrestling, menos promo, menos aquela coisa assim, segmentos bastidores. Eu gostei e vou continuar acompanhando. É, seria nu e cru, digamos, menos enrolação, né? É, e também tem aquela questão assim, você estava comentando comigo que não acompanhava o Honda. E uma coisa que eu achei interessante é que com aquela apresentação que eles colocaram dos personagens antes do combate e com os desenrolar das promos explicando o porquê daquilo, dá pra sintonizar tudo. Quem tá acompanhando fica feliz porque tem um recap. E quem nunca assistiu fica feliz porque sabe o que vai acontecer e tudo que vai acontecer. Gostei desse formato, né? É, até porque o pessoal aí que assiste tá dependendo. Não é só o que passa na TV, né? Tem o DVD, os eventos de DVD. Então, acontece uma coisa no DVD, não tá vendo. Aí tu vê um cara face no show, no outro ele já tá de rio. Então, eles mostram alguns vídeos ali, né, pra ajudar o pessoal a compreender o que tá se passando, pra não ficar boiando, né, que não é só na TV. E tivemos aí o segundo combate. O segundo foi Sami Callihan, o Callihan, teve controvérsia como que era o Kenny King. King. O sobrenome contra o Kenny King, que olha, eu assisti o show inteiro. E eu tenho três letrinhas pra esse combate. PQP, puta que pariu, que luta, velho. Eu achei a melhor da noite de longe disparado. Foi muito boa essa luta. O Kenny King, ele mostrou muita habilidade. E o outro lutador também, como é o nome? Sami Callihan. Sami Callihan. Os dois proporcionaram um grande combate. Muita agilidade, vários golpes. Você acha que não vai sair dali ali? Vai pra cá, vai pra lá, você chega a se perder. Foi muito. E aquele último golpe que ele deu lá pra finalizar o combate foi muito bom. Caramba. É, o finisher dele, o Coronation. É. Muito massa, gostei demais. Então, pro pessoal, assim, até porque eu sirvo de exemplo, assim, que eu tô acompanhando agora a Real Age. Então tô conhecendo um pouco ainda. Depois vou perguntar algumas coisas pro Renan ainda, né? Então, pra vocês acompanharem mesmo que pelo início ali, pelos dois combates que eu vi, ô, cara, você tem uma alternativa muito boa aí pra quem tá de saco cheio da WWE, daquelas besteiras lá de cola de Santino Amarela, de Rose Mogul aí. Então, é uma boa alternativa, não tem aquela coisa indie, sei lá, então é pior que WWE, né? Tem algumas coisas, né? Até não gostei muito do visual, assim, meio escuro, assim, mas é, o Wesley mesmo você vê lá na ROH. É isso que caracteriza a Ring of Honor, né? É o underground, é o diferenciado. E eu até não tenho por que não. Já joga essa pergunta, essas dúvidas que você tem agora. O Renan já mata pra todo mundo aqui no ar mesmo. Não precisa guardar não, porque tem muita gente que vai com certeza começar a ir atrás disso agora. É, faça suas perguntas, aproveite agora. Aproveite o momento. Então, eu queria perguntar, quando é que começou a Real 8 mesmo? Quando é que foi fundada? 2002. Então, não tem uma coisa mais precisa pra dizer, só isso, pode dizer. Pelo que eu entendi, não, assim, eu também nunca fui atrás de pesquisar da Ring of Honor, mas pelo que eu entendi no começo do próprio show, eles dão uma certa prévia do que e por que aconteceu, né? E começou em 2002 com vários lutadores e hoje são gente de renome, como CM Punk, AJ Styles, Samoa Joe e uma outra penca enorme. O próprio Jamie Noble, que hoje em dia tá catando cocô na WWE, que não é possível, porque não faz mais porra nenhuma lá dentro. E começou com essa gama de gente que era um show que puta que pariu, caralho, que foda. E, infelizmente, nunca teve tanto espaço. Agora, graças a Deus, tá conseguindo esse espaço. Mas ela começou mais isso mesmo. Lutadores de verdade que queriam muito fazer um show decente e criaram o código de honra, né, o Code of Honor, e criaram o Ring of Honor, que é o Ring da Honra. Só entra ali cara que é foda, e você pode ver que isso eles mantêm até hoje. É, o Code of... Não, na real eles não mantêm... Morreu meio de Code of Honor. O pessoal que era pra se cumprimentar antes da luta, aí hoje em dia o cara passa a mão no saco e vai cumprimentar o outro. É, uma parte... tem que ter a partezinha de storyline, né? Tem que ter o filho da puta, senão mas aí, não rola. É. Uma coisa lá na ROH que... quem representava mais o Code of Honor, quem fosse o jogador mais, lutador mais limpo lá, receberia uma title shot futuramente. Então era assim, meio que uma recompensa, assim. Mas hoje em dia o Code of Honor morreu. Então, aí tá uma loucura. Vai é title shot pra quem tiver um nível de luta bom. É, hoje em dia você não ganha na boa com luta, você ganha na porrada, que eu acho que é o mais válido se tratando de uma federação de luta, digamos assim. É tudo dentro da storyline, né? Não é? Então, existiam os eventos e saiu em DVD, antes não existiam shows semanais assim, não, né? Como é que tá, como tá acontecendo agora, né? Começou não, agora. A gente fazia eventos que posteriormente saíam em DVD. Aí com uns dois meses depois, pelo menos, do evento ser feito. O que dificulta muito, né? No pessoal, né? Aí eu via spoiler do que tá acontecendo agora, e sendo que eu nem tinha visto o que aconteceu 2 meses atrás. Era uma coisa meio estranha. E tinha os pay-per-views, a Rage tem pay-per-views, ela não é só pay-per-view, tem eventos que saem em DVD, e tem os pay-per-views. Pay-per-views que são tipo da WWE normal, que é por cabo, né? As operadoras aí de TV. Ah, é verdade. Você pede. Eu pensava que era só por DVD, eles realmente vendem os shows? Sim, tem os pay-per-views a partir do ano passado que começou os pay-per-views na ROH. Ah, muito legal isso. Foi um passo grande, foi o primeiro grande passo da ROH que chegou agora na TV. Isso é uma coisa que eu não sabia, eu pensei que saía só em DVD. Até essa é uma questão engraçada, porque se a gente parar pra pensar, isso acontece com várias federações, não é só as independentes. A WWE mesmo grava, faz house shows direto, a TNA faz. Só que a diferença do circuito independente é esse, né? Os caras têm que estar aptos a todo show que eles fazem, ter lá as suas câmeras a postos e estar preparados a fazer a filmagem, uma preparação no mínimo decente para mostrar o que está se passando, para quando for feita uma coletânea ou um DVD, como queiram chamar, eles terem material suficiente para tanto mostrar lutas de qualidade como para dar um subsídio, dar alguma coisa para que o fã acompanhe e prenda. E a WWE fez isso muito bem, a Ring of Honor, desculpa, fez isso muito bem, porque eles conseguiram através do DVD durante esses anos de existência e fazendo isso, levando os fãs junto deles. E se você não estava na cidade no momento do show, você conseguia comprar o DVD depois e saber o que estava se passando, independente de atraso, de qualquer outra coisa. Quem gosta acompanhou com muito orgulho, tenho certeza, e hoje está tendo aí a, digamos, recompensa, né? Mais alguma pergunta? Pelo que eu sei, tem um campeão, né, o Nigel McGuinness. Nigel McGuinness, né? E existe outro título assim da Rio 8? Tem o título de duplas, que é, os campeões são o Genérico e o Kevin Steen, que quem ouviu o programa aí da TV não apareceu dos campeões de duplas, mas é, provavelmente nos próximos eles estão aparecendo. E antigamente a gente tinha o Pure Title, que era o tipo, um título de mid-card. Esse título morreu, ele foi unificado com o título mundial lá numa luta que teve Nigel McGuinness, que era o campeão Pure Title, contra o Bryan Danielson, que era o ROH Champion. E aí o McGuinness perdeu o título e unificou o título. Aí o título de mid-card foi embora. Porque eu acho que devia voltar por causa dessa saída da ROH pra TV. Porque a gente tinha esse midcard, o outro midcard que era o FIP. A FIP é uma federação irmã da ROH que tinha o título defendido na ROH como título midcard, mas só que agora sumiu. Desde que o Go Shiozaki perdeu o título pro Tyler Black, nunca mais se ouviu falar no título da FIP na ROH. É, eu acho até interessante assim, porque essa questão de título de mid-card, de up-card, main event, etc e tal, às vezes pega até um pouco mal do ponto de vista pro lutador, entendeu? Porque o cara se esforça, treina, viaja pra lutar, ganha pouco, porque ele sabe que ele não tem um grande salário, e acaba sendo submetido a ganhar um título de mid-card. Fica legal porque dá a oportunidade de todos quererem realmente se superar pra um dia estar no topo. Por mais que seja uma federação independente, que você não ganhe um salário milionário para fazer isso, você vai ter o gosto de falar, porra, eu fui o Ring of Honor Champion, eu tive esse prazer, eu fui o cara topo de uma federação que é a federação topo das federações independentes, né? Digamos assim, dessa maneira meio muito redundante. Então, espero que tenha esclarecido. Mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Fale. Que zoada é esse do Rick Cyrus? Puta que pariu, meu Deus. Então, o Red Cyrus é uma figura única, né? Única não, porque tinha o Sexy Eddie, né, da CZW, que tinha um gimmick parecido com ele. É, o Red Cyrus é um sujeito que fala que pega a mulherada, rebola no ringue, é meio que Google Boy, o gimmick dele. É, ele luta de gravata borboleta, eu achei isso sensacional. O cara levava golpe até umas horas, saiu roxo, vermelho, todo estrangulado, mas a gravatinha não caiu. Isso foi muito legal. Na entrada dele, ele tira uns cartãozinhos da funga e dá pra operada lá, recebe beijinho, faz umas palhaçadas. É tipo uma marca registrada, assim como tem o pau do Rockstar de Interno, que nossos ouvintes gostam muito. Temos a gravatinha, a borboleta e os cartões de saco do Red Tyrus agora. E tem a rebolada do Red Tyrus, que o pessoal chama de Tortoise Amust. Essa parte eu prefiro não comentar, porque rebolado de macho não é uma coisa muito legal. É, virou uma moda aí na ROH. Até na Apple Watch já pegou essa moda, fez aí. No passado, eu tinha ele fazendo o Tortoise Amust. Olha, Necrobutcher rebolando deve ser uma coisa no mínimo nojenta, né? Mas tudo bem. Quem viu The Wrestler e nunca assistiu o Rattle Rage, o Necrobutcher é aquele que soca muito o Mick Rourke a ponto dele passar mal e desmaiar. É aquela pessoa que por trás dos bastidores parece normal e em cima do ringue parece a coisa mais normal e absurda que você já viu na sua vida. Tio Mick Rourke grafeia dinheiro na cabeça dele. É, isso foi divertido, essa parte eu achei legal. Se fizesse aí na minha, eu ia gostar. E voltando ao show, né, Rick Titus versus Brent Albright, que puta que pariu, foi um combate legal. Brent Albright eu já tinha visto lutas dele, mas não tinha olhado com o olho, digamos, olho clínico para avaliar a qualidade, e surpreendeu bastante. É grande, tem golpes fortes, pesados e voa bastante. Foi um combate que gostei bastante, porque muita gente falou mal, alguns criticaram o combate. Eu, ao meu ponto de vista, achei um combate muito legal. Não eu foi achei... um super combate, mas foi um combate legal. Eu achei o mais fraco aí desse. O Tyrus, ele não é o melhor no mínimo. Ele é mais entretenido, né? Ele é mais pra fazer o pessoal rir. Mas quando dá pra dar um movezinho bom, ele dá. E o Albright também dá uma luta do começo ao fim. E acabou lá que Ralph Nelson suplex. Subidor e depois no Crowbar. Eu achei uma luta legalzinha. Não, é porque assim, eu não eu confesso que eu não conheço muito de nenhum dos dois. Eu não lembro de ter visto grandes combates e falar, olha, essa é a luta do Brent Albright ou essa é a melhor do Ralph Tyrus. Simplesmente já tinha visto lutando e tal. Não posso avaliar quanto, olha, ele podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, podia ter feito mais aquilo outro. Eu, dentro do que eu conheço dos dois, eu confesso que eu gostei. Tivemos também o main event, né? É Tyler Black contra o Jim Jacobs, que teve até um videozinho de introdução, né? Pra quem não conhecia, pra quem não sabia que era sobre o feud dos dois, que tá começando ainda. É, o Tyler Black e o Jim Jacobs, que eram aliados da Age of the Fall. Eles eram Age of the Fall, ex-campeões de dupla. E o Jacobs traiu o Tyler Black. Ele fez uma luta dele contra o Austin Aries, e o Austin Aries se juntou com o Jim Jacobs pra atacar o Tyler Black. E aí o Austin Aries fez sua heel turn também. E o Black agora tá de face. Ele já fez turn depois de levar essa surra. E no main event ele foi com tudo pra cima do Jim Jacobs pra acabar logo no main event. Mas também se ele quisesse continuar malvado depois de ter apanhado tanto, acho que seria burrice da parte dele, né? É, pois é. Dentro do que os dois podem, eu achei fraco. Mas pra quem não viu, pra quem não sabe o potencial, foi uma boa luta. O que tu achou, Igor? É o que eu ia comentar. Eu achei uma luta boa. Realmente foi muito legal o combate. Já vi falar melhor dos dois, já vi que eles fazem coisas bem legais. Mas realmente você vê que eles estavam de um jeito ali que eles não estavam dando o super máximo deles. Até achei aquele voo do Jacobs pra fora do ringue um tanto quanto perigoso, porque ele foi de lado pra cima do Tyler Black. É, na verdade, ele ia, né, sabe qual hora que ele colocou o Tyler Black pra sentar na cadeira? Fora do ringue? É, não colocou muito bonitinho. Ele colocou sentado na cadeira e ele ia dar aquele voo em cima dele enquanto o Tyler Black tava sentado na cadeira. Esse é um golpe característico do Jacobs, mas... Só que não ali sei parece que não ia dar muito certo não, porque ele pulou muito de lado e a cadeira tava muito por trás, ele calculou mal. Não, mas aí foi em outro momento, ele ia ter a cadeira lá, mas só que o Black voltou pro ringue, né? Só que o golpe seria com a cadeira, ia quebrar a cadeira, ia ser uma coisa de louco. Agora deu pra entender o porquê de ter dado errado. Mas enfim, voltando ao quesitos técnicos da luta, que finalzinho de merda, hein? Puta que pariu, velho, uma luta... bacana, bem movimentada, pra acabar num reversal de submission, mas pra puta que pariu. Então, era pra ser um negócio disputado e uma vitória de sorte. Cara. Uma vitória de sorte é uma vitória de sorte, uma vitória forçada é uma vitória forçada, porra. O cara já tinha sido levantado a mão dele duas vezes, ele já estava prestes a perder a luta porque praticamente não tinha ar. Eu, quando fazia algumas lutas de submissão, os tênis da WWF usava muito esse finisher, digamos finisher, né, de Jacobs, de estrangulamento. Não tem como você fazer uma coisa daquela, cara. Aquilo é nítido que o outro te soltou pra você fazer o reverso. Aquilo é totalmente ridículo que eles fizeram ali em cima. Quem entende de luta vê que aquilo foi algo nojento pra um apreciador de luta de verdade. É muito zoado aquilo, tira totalmente toda a graça do combate. Pra quem não sabe o que a gente tá falando, o Jacobs pegou o Black num guillotine choke, que levou ele pro chão, aí o Black... É, consiste no enforcamento, né? É, aí o Black reverteu num jackknife pin, meio que um jackknife ainda com a cabeça presa, e venceu. É algo totalmente zoado, na minha opinião. É, uma surpresa, né? O Jacobs ficou triste no final da luta, emo, foi chorar no locker room. O visual dele é muito gay, cara. Ele não usava maquiagem, esse cara. Eu acho que se preparou pra TV. Ele não usava esse negócio no olho. Tem que ficar bonitinho pra TV, né? Tem que chorar com estilo na TV. Cara, mas ficou muito feio. Agora tô com cabelo de periquito lá e... Cabelo de periquito. Eu lembro que me zoavam bastante quando eu fiz luzes azul no cabelo. E conforme ia desbotando, ia ficando verde, amarelado, azul. Chamava de cabelo de papagaio, mas de periquito foi mais engraçado. Né? É, e aí no fim já do show, já mostraram o main event do próximo, que é o Nigel McGuinness versus o Jay Briscoe. Essa luta, acho que não é pelo título, acho que não é num title. Não, pelo que eu vi é num title, mas vai ser um lutão, hein? É, o Mark Briscoe tá machucado, aí o Jay Briscoe fica lutando em single. É... Mas o que aconteceu com o Mark Briscoe? Vamos pôr em dia, para quem não sabe, Mark Briscoe e Jay Briscoe são os irmãos, os Briscoe Brothers. Que lutam pra cacete, foram campeões de título já por um tempo. Cinco vezes. E parece que não é de agora que o Mark se machuca e deixa o time sozinho, não é? É, ano passado a gente não sabe bem se é verdade ou storyline isso que acontece. A gente tem uma dificuldade de diferenciar isso, até porque não corre tanto no barco quanto a WWE, aí não tem como saber o que acontece nos bastidores, né? Então, no ano passado teve um lance lá com a Age of the Fall, que o Jim Jacobs enfiou um espeto na mão do Mark Briscoe. O Mark Briscoe, ele acabou se machucando, os Briscoe eram campeão e tiveram que soltar o título. E esse ano, quer dizer, ano passado, no começo desse ano, os American Wolves, o Eddie Edwards e o Dave Richards atacaram o joelho machucado lá do Mark Briscoe, e o Mark Briscoe teve que sair. Aí não sabe se é realmente o joelho, storyline. Mas provavelmente tava com algum problema pra sair, né? A storyline deve ter sido só o joelho. Mas tinha algum machucado pra ele sair. É estranho pra quem tá acostumado a ver os dois lutando. Todas as lutas que eu assisti eram a dupla, né? Os Briscoe Brothers. Eu tô curioso pra ver essa do Jay sozinho, porque confesso que nunca baixei um pay-per-view que ele estivesse sozinho pra mim assistir, né? É. Apesar de... A única diferença é que não tem double team move, né? Que eles ficam usando. E o Jay, ele tenta fazer as coisas sozinho, mas... Na ROH, ele sozinho, ele fica perdido, fica de jogador, tipo... Tem uma field lá fazendo e tá faltando uma dupla pro cidadão lá, daí coloca o Jay. Ah, tem uma luta que vai pra abrir o show, coloca o Jay. Mas de uma vez tem que lutar contra alguém, coloca o Jay. Hã? É o que estraga o cara, né? Porque você vê que quando ele tá com o parceiro dele ou quando ele tá sozinho, ele faz o que ele pode. Quando ele é colocado ao lado de uma pessoa que ele desconhece do trabalho ou que nunca trabalhou junto... mas já viu lutando, não tem como ter aquela química, aquela coisa de no momento vamos fazer e pronto, acabou. Não dá. E aí acaba pegando mal pros dois, né? Porque fica um trabalho sem sincronia. É, e continuando aí falando da Witch, a gente teve a volta do Kenta. Quem não conhece o Kenta é lutador japonês da Noah, é o atual JTC Junior Heavyweight Champion, que voltou pros Estados Unidos, para Witch. Fazia tempo que ele não aparecia na ROH. E fez aí, teve uma title match aí com o Nigel McGuinness. E no dia anterior eles já tinham feito uma luta de dupla, um contra o outro. E nessa luta o efeito Kenta já começou aí com o nosso amigo Matheus falou. Pra quem não conhece o Kenta é um cara que bate forte. É um cara que chuta forte. E o Nigel McGuinness nessa luta de dupla acabou machucando o braço, machucando o bíceps. E no dia seguinte o Nigel McGuinness teve que defender o título contra o Kenta com o bíceps machucado e o Kenta com a possibilidade de destruir ele de novo. Então é uma coisa perigosa aí que aconteceu, e o Nigel McGuinness está correndo o risco aí de ter que soltar o título provavelmente por essa lesão aí que ele está tendo. É legal porque na ROH eles vão direto ao ponto, né? Tipo, um tinha que soltar o cinturão e espetaram a mão. O outro tem que soltar o cinturão e machucaram logo os dois bíceps, que aí ele não pode segurar nem com uma mão nem com a outra. Mas, de lado as piadinhas sem graça, realmente o Kenta, ele é professor de kickboxing, se eu não me engano, né? Ele deve ter aquelas pancadinhas bem pesadas. e chega nas federações batendo pra valer, machucando os outros, então acaba causando um pouco de lesões inesperadas. Não sei se foi ele que causou a lesão do Nigel McGuinness ou se foi em alguma execução errada que o Nigel infelizmente fez, mas é de se esperar que Kenta faça um estrago um pouquinho maior ainda até ele voltar a se acostumar com o estilo americano. E para nós é um grande prazer ver o Kenta de volta na Ring of Honor, porque é um lutador que aonde ele passa ele adianta as coisas. Só não na WWE, porque eu tenho certeza que se ele entrar, vão pôr uma roupinha de karatek e deixar ele lá fingindo que luta. Mas não, se ele, não se ele lutar na WWE, ele dá um chute no cara, já era, vai ser demitido. Imagina se ele dá um chute no Batista, o Batista explode em cima do ringue e acaba a luta. Boa tarde. Agora, Igor, você falou aí da situação do Nigel McGuinness, ele tá machucado, ele vai ter que entregar o título? Isso é, porque pelo que parece é uma lesão de verdade, né? O Renan acho que pode falar um pouquinho melhor sobre isso. E não faz, pelo jeito não faz parte do storyline. E mesmo que for storyline, o Nigel já tá um tempinho com esse título, era uma boa ele largar um pouquinho e dar uma descansada na vida dele, né, Renan? Eu acho que tá uns 17, 18 meses só com o título, só. Bem pouquinho. Só é o segundo maior reinado do Darrow Age, só perde pro Samoa Joe, que ficou 20 meses com o título. Mas Samoa Joe tinha desculpa, porque ele era o Samoa Submission Machine. O Andrew McGuinness não tem desculpa. Joe não tem comparação. Samoa Joe, nos tempos de Ring of Honor dele, meu amigo, vai me desculpar quem discorda, mas não coloca ninguém na frente dele, não, porque nem moralmente, nem fisicamente ele não dava respeito pra ninguém, não, porque ele humilhava mesmo. E aí o. É, pois é. Aí o McGuinness ele tá com. Não sabe o que vai acontecer. Que vai ter uma luta aí, uma, acho que é uma Fatal 4-Way aí, vai ser gravada essa semana, eu acho, aí perto do WrestleMania, que estão aproveitando a onda do WrestleMania, né, que já vai ter bastante fãs ali na área do... Tipo, eles botam os horários assim, vai ter um evento no dia, né? Não, no dia do Raw of Fame, aí eles vão botar no horário um pouco mais cedo pra o pessoal... ter tempo de ver o evento da WWE, né? É, eles estão aproveitando a onda lá e eles não querem falar, não se sabe o que vai acontecer. Tem a possibilidade de perder o título aí. É, muitos apostam no Jerry Lynn pra ganhar o cinturão, outros apostam no Tyler Black aí. Eu acho que o Tyler Black tá muito verde, tá, não tem carisma, não tem a gimmick necessária pra carregar o cinturão. O Jerry Lynn eu acho que tá velho. É o que eu ia falar, o Tyler Black tá muito novo, mas será que o Jerry Lynn também tá com essa panca pra tá levando o cinturão agora? Então, mas ele já ganhou o título alguma vez da Rio 8? Não, nunca teve uma pessoa que ganhou duas vezes o título da Rio 8. Aí, pra mim, o quem deveria levar o título seria o Bryan Danielson, que é o top face aí da Rio 8 no momento, mas só que infelizmente ele tá fora do... tá meio que fora do contexto aí da probabilidade de levar o título, mas pra mim ele é quem deveria ser e teria um bom reinado, né? Mas eu gostei mesmo do Jerry Lynn, e ele tem uma agilidade apesar da idade, e mostra técnica. Gostei muito do combate, ele deu um golpe lá, vamos dizer, uma tesoura voadora da terceira corda, velho. Gostei mesmo, ele tem carisma, né? É, o Jerry Lynn ele é ídolo já das antigas. E como eu falei, ele já passou por várias lutas. ACW Champion. Exatamente, e Big Leagues, né? E não ACW, essa Extreme Crappy Wrestling, essa merda que nós vemos hoje em dia. A ACW original, onde as pessoas arrancavam os órgãos um do outro pra ganhar o cinturão. É. E também já foi X-Division Champion aí algumas vezes. Na época que a Carl e a X-Division faziam um leather match contra o B-Styles e o Low Ki, mano. Era uma coisa de louco. E é isso aí, o Jerry tem a possibilidade de ser campeão. Bom, vamos então, aguardar por surpresas, né? Eu acho que o legal é esperar pra ver aonde que a mente dos bookers pode chegar pra colocar um pouquinho de fogo nessa federação aí, que tem tudo pra estourar na televisão e conquistar muita gente. É, e o nosso tempo aí já tá chegando no final, que é bom. Já pegou fogo também. Que é bom, acaba também, o podcast tá acabando. Mas o interessante disso, dessa conversa, foi mostrar aí pro pessoal que a Real 8 é uma boa federação, uma boa alternativa pra você ver bons combates e técnica em ringue. Você cansou do Batista, né Igor? Não, nunca nem tive tempo nem de começar a gostar. Eu já cansei da primeira vez que eu vi. Podemos pôr assim, que não faz falta alguma. E se voltar, tomara que volte de uma outra vez. Um contra o Kenta, leve uma big explode e não volte mais. Então, Douglas, faça suas considerações finais aí, ou já fez? Faz alguma coisa? Então é isso aí pra galera. Então eu queria algumas dúvidas aí com o Renan, então se vocês. Seria interessante a gente fazer uma matéria até, que é essa agora com o programa na televisão, programa semanal e tal, já sendo pago no YouTube, a pessoa pode. Então tem mais acesso do que um DVD que sai assim em 3 meses, então pra galera acompanhar realmente, porque eu tô gostando mesmo, então eu vou passar a acompanhar mesmo. Então é isso aí. Foi bom participar aí com vocês, com o Igor, com o Renan. Então, é isso aí, galera. Bom, nosso pequeno grande garoto, faça suas observações finais aí. Olha, você não fica com as brincadeirinhas do Marcos, não, que por mais que ele deixe crateras enormes aqui, eu ainda fico bravo, tá? Eu não gosto dessas palhaçadas, porque eu sou pequeno, mas eu tenho grande valor, tá? Mesmo que seja sentimental só pra minha mãe, mas eu tenho. E acho que é isso mesmo que o Douglas falou. Vamos acompanhar a Ring of Honor, porque é uma federação que vale muito a pena. Assim como Dragon Gate, Chikara, aquela lá do Brasil, a PWF também. Tem muito cara lá que quebra o cu em cima do ringue para fazer um bom show. E é isso aí, vamos acompanhando as federações nacionais e internacionais. E trazendo tudo que é de bom para vocês da luta. E o que é de ruim também, porque a gente tem que falar de Batista, porque ele dá dinheiro e fama para a federação. E vamos tocando barco, porque acho que isso que é importante, nunca parar. E vamos falar sempre que a gente gosta, trazer sempre que a gente pode trazer pra vocês. Um grande abraço, sonhem com o Paulo Rock só de inverno. Então, já aproveitando que o Igor falou aí, assistir coisas boas. Não sei se o pessoal tá acompanhando, né? O Indeed que eu comecei a fazer. Aí postando umas lutas de só Indeed independente. Pessoal que não acompanha, pessoal que não conhece. Então o pessoal conhecer mais. E todas as lutas são lutas boas. Tem muita coisa aí que eu postei aí, tô na 10ª edição, a do Indie agora. A história que você postou essa semana passada foi um excelente combate, pra quem quer ver uma luta diferente, vale muito a pena. O pessoal que não acompanha aí, é legal começar a ver, e pode assistir já desde o primeiro até o atual agora do Indie que eu tô fazendo, e tudo é luta boa, não, nem precisa perguntar se é boa, porque está lá é porque é boa. Tem o meu selo de aprovação. E comenta, tá, o bando de cabeça oca que só comenta quando o Batista faz cocô na calça ou quando o Vince McMahon dá a bundinha pra alguém. Agora, quando vê luta de verdade, acho que fica assustado e não quer comentar. Comenta essa porra, participa, porque a gente faz isso pra vocês. A gente não faz isso só pro gosto próprio. A gente quer fazer todo mundo criar uma cabeça ampla, todo mundo ficar a par de tudo que tá acontecendo, pra não ficar aquela coisa de ai, esses caras têm síndrome de que só quer saber de luta diferente, ai, que não sei o que. Para de frescura, vamos assistir de tudo, vamos curtir de tudo, que o que vale a pena é a gente curtir a luta livre, não ficar travado numa coisa só, porque conhece o nome de todos os personagens, porque sabe quem é o campeão e por causa disso e daquilo. Vamos assistir o que presta, não dar valor ao que tá no topo, porque teve seus méritos também, mas porque por coincidência, por consequência, tá lá. Vamos dar valor pra todo mundo que se esforça por isso aí. Isso mesmo, pequeno, grande garoto, né? Tá, tchau, rapaz. É assim que a gente vai acabando o nosso podcast aí. Agradeço ao pessoal, agradeço ao pessoal que tá ouvindo. Eu posso não ser o Marcos, mas tô fazendo aí o possível. Espero que vocês tenham gostado. E da próxima vez, tomara que o Marcão apareça aí pra apresentar e não deixar a gente na mão, né? E essa foi a edição especial de 3 horas do podcast do Portal da Luta Livre. E eu, Marcos Amaral, gostaria de agradecer a Irã Santiago, que proporcionou essa entrevista com o Michel Serdan, também ao Igor Lopes e ao Renan Pacheco, que mesmo sem mim fizeram uma edição excelente, duas partes aí, na entrevista com o Kristen, com o Jefferson e também com a participação especial do Douglas Alex no terceiro bloco, e mostrando mais uma vez que não importa o tamanho, não importa a qualidade, não importa o número de visitas, o Portal da Luta Livre tem hoje uma das melhores equipes de redatores, de profissionais em qualquer aspecto, quando o assunto é cobrir a luta livre aqui no Brasil. Eu particularmente gostaria muito de agradecer a todos os envolvidos nesse projeto e nos vemos na próxima edição do podcast do Portal da Luta Livre. Um forte abraço!